Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polá, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos à 49ª edição do Nerdrops, o podcast que traz a vocês a dose certa de nerdice. Comigo, o time A e o time B, já presentes na casa. Aê, amiguinho! Agora o time B. Faltando só 20 pro 69. Delícia. Né, cara? O episódio 69 tem que ser alguma coisa pornô, ou não. Mas? Então vamos hoje aos nossos não e-mails. Não mails. Nerd mail. E é isso, Polar, estamos aqui na nossa leitura de e-mails, junto com os incompetentes do time A, que não aguentaram o tranco de gravar e gravar os e-mails, e pediram a nossa bela ajuda. É, o Oliver Pérez tá pedindo água aqui. Ah, quem tá são passando vocês? Muito. Como toda tá boa copa, existe avião. A zebra, né, cara? Ai, cara, tá passando muito avião aqui. Então vamos rapidinho aos nossos recados de sempre. Primeiro nós temos aqui Rádio Animix, todos os nossos programas da semana passam às terças-feiras às 10 horas da noite, e as reprises são de segunda, quartas e quinta, sendo segunda às 8 horas da manhã, assim como quarta, e quinta-feira às 10 horas da noite. Bom, e como todos estão sabendo, desde a semana passada, tá circulando uma nova promoção aí da Taverna do Ogro Encantado, que a gente tá sorteando aí um presente surpresa pra concorrer esse prêmio, né? Basta dar RT no anúncio do post desse Nerdrops também, né? Que vai contar aí com a hashtag promo NDDK. Eu criei até um perfil falso e estou participando. Bom, e além do RT, né, tem que seguir o arroba Nerdrops, o arroba Taverna Ogro, que é o perfil do Twitter aí da loja da Taverna do Ogro Encantado. Reforçando mais isso, né, cara, porque na última promoção, cara, teve gente que não faturou o prêmio por não estar seguindo quem a gente pediu. Na verdade, o primeiro sorteado daquela vez foi o Nerdrops, né? Foi. Aí o segundo não seguia e o terceiro foi o dono da loja. Ai, cacete. Mas é isso aí, é a loja do Ogro Encantado, né? Ela tem o site virtual aí, que não trabalha com RPG, action figures e afins. Eu sou site virtual. Loja virtual. Que é a loja do ogroencantado.com.br. Quem quiser conferir ao vivo a parada, tem que ir em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1795, no Shopping Vitrine Iguatemi. O site físico. Bom, além da promoção, vamos dar outro lembrete que o Nerdrops está participando do Bolão Podcast Brasil. Toca a vinheta. A Podosfera Brasileira entra em campo para o Bolão Podcast Brasil, e você também pode ser convocado para fazer parte desse time. Venha participar desse Bolão da Copa do Mundo com outros podcasts e ouvintes e adivinhar o placar dos jogos. Entre agora mesmo em www.futefan.com.br para saber mais e comemore com a galera este gol de placa. É isso aí, gente. E pra quem não sabe, né, os podcasts estão participando de um bolão. Vai ter um prêmio específico pro podcast que fizer mais pontos, né, nesse bolão. Tudo baseado nos resultados da Copa do Mundo África do Sul 2010. O podcast que faturar, né, ele vai ter o direito de dar o seu recado, o seu jabazinho, durante 30 segundos em cada podcast participante, né? Esse é o prêmio para os podcasts, mas em paralelo a isso, tá circulando um também pros ouvintes, baseado aí numa renda que vai ser arrecadada aí por todos os participantes do, em termos assim de podcast, vão faturar aí nada mais nada menos que um iPod Touch 8 GB, cara. Segunda geração. Pra você carregar mais de 400 episódios do Nerdrops aí. E isso é legal porque possibilita que nosso público cresça e vá além pra outras dimensões. Guizão, vamos ler os e-mails? Por favor. Manda os e-mails aí, Guizão. Deixa eu contar aqui os e-mails. 1, 2, 3, 4, 0. Não chegou nenhum. É isso aí, galera. O que que tá acontecendo? Pessoas, o que que está acontecendo? Não, o que eu acho mais engraçado dessa parada é que o nosso número de ouvintes, né, aumentou exponencialmente, né, cara? E o número de e-mails caiu de vez, cara. Eu recebi um e-mail do Eduardo Russo, fiquei mais empolgado. Porra, finalmente um e-mail. Não, ele tava me convidando pra participar. Então vamos lá aos comentários. Nós temos aqui o primeiro do Emerson Lourenço. Caracas, velho, show de bola esse podcast. Não parem nunca. As segundas séries só estão completas depois do Nerdrop. Só acho que faltou um comentário sobre as imagens do filme dos Mercenários que saiu no Jovem Nerd. Só de ler o post a voz engrossa. O Stallone fazendo propaganda de cerveja pelo menos geraria uma boa piada. Abraços. Emerson, uma coisa que assim, a gente não deixou transparecer muito na gravação, a gente tava com um problema muito grave em acessar o Jovem Nerd na hora da gravação. Então, tudo que a gente tinha de notícias do Jovem Nerd, a pauta caiu e a gente teve que ir correndo buscar em outro site. Então, realmente, acabou falhando, né? Mas, enfim, que bom que você gostou do programa, né? Um abraço aí pro Emerson Lourenço. O Felipe Raab falou o seguinte: caramba, cheguei na hora da E3. Maldito Maginho, por que foi contar só no final? Quase perdi. Bem, de qualquer forma, um ótimo cast, galera. Gosto muito da organização do Nerd Drops e é bem organizado mesmo. Você vê que tem até dois N's. A pauta é muito caprichada. E os terceiros também, com dois E's também. Ó, esse cara é caprichado também. Também capricham, continue assim. Então, Felipe, o cast até... o cast 49 agora vai até ser um pouco mais curto justamente por causa da E3, hein? Então fique atento pra sessão de games. Mais curto da nossa parte, né? É, claro. O tempo vai ser praticamente o mesmo. Porque a terceirizada vai chegar com tudo. Aí o Marcelo Neves também falou o seguinte: eu sou um antigo ouvinte do Nerd Drops, mas um péssimo comentarista nesse podcast. Vocês são ótimos, keep flapping. Cara, isso, tava eu e o Oliver comentando essa semana, dá uma ideia de camiseta foda, cara. É, que flap, tá, né, porra. A gente desenha o Paul McCartney na mão de alguém e embaixo escreve que flap. É, a nossa ideia não era tão agressiva, né, filha da p***. A nossa camiseta dava a intenção de você circular na rua tranquilamente, entendeu? Sem você ser rechaçado, né? Exatamente. Obrigado, Marcelo Neves, pela dica de graça. Perdeu. Bem, o Bruno também disse: alguém pode dizer a música da leitura de e-mails? Ele digitou com os cotovelos, gente. Ok, Bruno, a música que a gente usou é In the Hall of the Mountain King, versão techno. É só procurar no YouTube que você acha. Temos aí também o Kio Caio César, que já dispensa apresentações, né? Ele fala um salve, Nerdaiado. Será que a tocha vai virar arauto do Galactus? Explicaria o lance da última respirada. Coisa fazendo fotossíntese? What the fuck? O cara vai passar pelas três categorias existentes e já passou de animal pra mineral. Pra virar vegetal é um pulo. O xiste da lá... Que p*** de xiste? Piada. O xiste da lápide foi impagável. Você vê, né, quem é mais velho, assim, se entende, né? Não entendi pra que fazer os atores do Harry Potter ficarem com caras de acabados. A calvície até é compreensível, se é que vocês me entendem. Mas pra que tanta ruga na molecada? Sei que não tem a menor importância, mas a melhor briga que tá linkada não é da Beyoncé, como foi dito. É essa aqui. Hugh Jackman and Liv Schreiber versus Ryan Reynolds em X-Men's Origin. Filme do Wolverine. Seja lá o que isso significa. Abração responder. Falando em Wolverine, cara... Abração responder, filho da p***. Falando em Wolverine, eu vi onde o Hugh Jackman e o Victor lá do filme, o Dente de Sabre, Liv Schreiber, onde os dois se encontraram pela primeira vez, foi naquele filme Kate Leopold. Nossa, verdade, a Maggie Ryan, cara. A Maggie Ryan, desbravando o tempo. A Maggie Ryan nem tinha 38 quilos de Botox ainda na cara. Na boca, né, velho? E onde que fica a boca? No rosto. Porque, cara, quem tem é cavalo. E o Ricardo Pascoal fala: olá, pessoal, achei aquele curta de Mortal Kombat muito foda. Muitos reclamaram com a redefinição da origem dos personagens, mas penso que a adaptação ficou muito boa. Também gosto da história original, o reino de Outworld, aquela coisa toda, mas se for pra fazer um novo filme baseado na história original, cheio de firulas pirotécnicas e que acabam virando essas porcarias que a gente anda vendo, é melhor homenagear os personagens de Mortal Kombat em grande estilo e fazer um filme estilo do curta, que ficou muito bem feito e com um clima muito dark. Completa e total razão. Com relação ao jogo, o trailer é muito bom. A jogabilidade parece estar bem dinâmica e rápida e os combos estão bem fluidos. Agora é esperar e ver se irá funcionar na prática. Particularmente, torço muito para que Mortal Kombat consiga se dar bem nessa geração, porque na época em que Mortal Kombat e Street Fighter estavam no mesmo nível como bons jogos de luta. Só te cortando, você falou aí Mortal Kombat. Mas, pô, o cara escreveu direitinho. Alguns ele pôs MK e no outro ele pôs Mortal Kombat completo. Então aí não fica tão repetido, entendeu? Sim, é que o Ricardo Pascoal, ele escreveu a Bíblia e às vezes ele sente a necessidade de abreviar. Bom, com relação ao jogo, versículo 1. Brincadeira, Ricardo. A gente gosta de receber comentários, e-mails grandes assim. Ó, um comentário desse daqui seria bom nos e-mails, né, cara? Por exemplo. Sim, mas não que seja ruim nos comentários também. É que como a gente não teve e-mail essa semana, e eu acho que não custa nada mandar pra semana que vem, do que a gente tá fazendo isso daqui e não estamos ganhando porra nenhuma, né? Não? Você vai ver a rua que vai entrar em você amanhã na hora de editar. Quando você f*** e você não beija... Você só tá me fodendo. Ele complementa aqui ainda: o vídeo de Thor me agradou tanto quanto a arte conceitual. Ou seja, nada. A comparação feita no cast de Thor contra Star Trek definiu bem. Mas vamos ver, ainda tem muito para o lançamento do filme e quem sabe saia coisa boa. O que dizer do MTV Movie Awards? Apenas duas coisas: essa geração tá perdida e malditos sejam os Teletubbies. No mais, continue com o bom trabalho e sucesso! Cara, vai na minha, o que o Oliver falar, você toma pra vida, sabe? Porque depois ele vai esfregar isso daí na tua cara, velho. Então... Eu falei pro Polar, ó, usa camisinha. Não quis ouvir? Quis ouvir, ó, toma aí. Filho se enforcando no cabo do computador. Mas o filho dele que se enforcar no cabo do computador, porque ele deu o santo daime pro filho. Tá bom. Temos aí também o de horror, né, que é um fanfreak nosso. Seu. E ele fala aí que num minuto e cinco segundos o Argentoni ficou falando horror, horror. Não, isso daí ele tava zoando um... Temos também o... Da concorrência. Temos também o comentário de Tomás Turbano, que diz: caras, vocês são muito bons. Continuem assim, abraços. Que filha da... Então esse aí foram nossas faltas de e-mail e comentários. E vamos embora para o cast. Pô, é uma puta falta de e-mail, né? Vou xingar muito no So just put the chicken. Cinema. E vamos aos destaques de cinema. Ian McKellen fala sobre os dados de filmagem do Hobbit. Cara, tem que ir de bate para Esquadrão Classe A. Decidido diretores de Motoqueiro Fantasma 2. Direção de Deadpool é oferecida a Robert Rodriguez. Então essa semana nós tivemos aí o trailer teaser, bem teaser, né? Dos Smurfs, que mostra aí no finalzinho Papai Smurf e dois asseclas azuis na Times Square em Nova York. O que vocês acharam? Little Big Planet, Nova York. O que o cara do How I Met Your Mother vai fazer no filme? É o loirinho que apresentou o teaser. Deve ser o mano bonzinho que vai ser amiguinho dos Smurfs. Eu tô achando que ele deve ser, porque vai ter uma mulher grávida, né? Que vai receber os Smurfs e ele deve ser o marido. Mas como é que é? Caralho, Joe! Ah, o Neil Patrick Harris? Isso, o Neil Patrick Harris. Tá nesse nível o filme mesmo? Pô, oh, acertei, Joe. Mas ele não é aquele rapaz dos Tropas Estelares? Ele era aquele médico mirim lá, como que chamava o seriado dele? Médico mirim? É, cara, ele... Raulzinho. Não, cara, ele era um médico, ele ganhou prêmio por atuações dele quando ele era criança ainda. Cara, eu não lembro o nome do seriado. No Tropas Estelares, ele é um ginecologista espacial, velho. Ele enfia um barato na gigante, você lembra? É. É verdade, né? Tá ali, então. Agora chega a hora da polêmica. E aí, sou só eu ou o desenho dos Smurfs era um saco? Crotíssimo. Era um saco. Era o saco. Então, a sorte nossa é que a gente achava os desenhos de antigamente um saco, né? Porque se a gente gostasse, hoje em dia, a chance de a gente usar uma franja cobrindo a cabeça é foda, né? Ah, velho, ó, vou falar, não dá, cara. Não dá, olha. Quem gostava de Tom e Jerry, cara? Quem gostava de Hanna-Barbera? Porque, infelizmente, não tinha outra coisa pra assistir mesmo, cara. Porque é ruim demais. Que é isso, Guizão? O Tom e Jerry, cara, é a coisa mais jogos mortais dos desenhos animados. Tiro, escopeta, faca. Pô, hoje não se faz mais desenho assim, cara. Ai, cara, que... Pô, pelo amor de Deus. Eu tenho que ser sincero, cara. Eu não curto Hanna-Barbera nem a pau, mas Tom e Jerry é a única exceção que eu faço, cara. Ah, não dá, cara. Não dá. O seriado chamava Doug Houser. Ah, nossa, cara, é velho isso aí. De 89 essa porcaria. Nossa, o cara também é um infeto também. O cara é um legendary. É que vocês não assistem, né? Não, se vocês assistissem, teria sido engraçado pra c******. Certamente, sim. Ah, então peraí, ó. Aí todo mundo assistiu, vai, ri! Ok, Smurfs hoje. Não, pera aí que eu tenho que recobrar o fôlego. Então os Smurfs chegam em 3D, né? Dia 3 de agosto de 2011. E como a gente já viu aí, o senhor Neil Patrick Harris vai ser o marido da Jemma Mace, que vai ser uma moça grávida que vai ver Smurf, cara. Você imagina com o que, que essa mulher tá se tratando, né? É, com o Santo Daime. Então quer dizer que vai ser um estilo daquele, do filme do ratinho lá, esqueci o nome. Stuart Little, então? Eles vão pra cidade grande em vez de ser um conto da floresta e tal? Acho que sim, né, cara? Ninguém mais... Nossa, cara, você fez um paralelo agora, essa dor. É, porque... Tem toda a cara de ser isso mesmo, né? Então quer dizer, não vai ter nem Gargamel, então, né? Vai, opa, Gargamel agora é um metropolitano. Se veste que nem a minha avó. A minha mãe contou umas paradas muito assustadoras de Smurfs um tempo atrás, porque diz que tinha um moleque, isso daí na nossa época, né, que era fissurado em Smurfs e... Na sua época, meu querido, na minha não. Quando o Oliver falou na nossa era, ele se referiu ao período Cretáceo. Na verdade, ele tá usando o intervalo de tempo entre 1000 e 2000, entendeu? Vocês nunca tiveram o prazer das suas vidas de girar um seletor de canais com as duas mãos, filho? Eu tive. Caramba, com as duas mãos, mano. Com as duas mãos? Caralho. Pô, era molequinho, né, cara? Na época, pra ele, era a roda do Conan, né, Joe? Na época, ele girava e... Caiu uma moeda, né, velho? Uma vez eu fui trocar de canal e caí na Tunísia, velho. Não, mas é o seguinte, cara, a minha mãe uma vez, ela contou uma parada muito estranha dos Smurfs e dizem que é um caso meio mal explicado, que o moleque, ele tinha todo o quarto tematizado aí dos Smurfs, né? E diz que toda noite o moleque ia reclamar pra mãe que os Smurfs arranhavam ele, cara. Ô, louco. Aí, e diz que essa mãe, ela não prestou muita atenção no começo, né? Mas depois ela começou a ver uns machucados no braço do filho dela e tal, e ela foi atrás pra ver o que significava Smurfs, e eu não sei em qual idioma que Smurf significa diabos do pântano ou algo assim, e ela decidiu que dia seguinte ela ia se livrar de tudo quanto é coisa dos Smurfs do quarto do moleque. Só que no dia seguinte, no que amanheceu, cara, um moleque apareceu enforcado na cortina, cara. Caraca! Caralho, isso daí dava um bom enredo pra Gremlins, né, velho? pra você ver como os Smurfs são celebridades ingratas, né, cara? Porque o moleque é fãzaço dos caras, os caras ainda vai, arranha, mata. Faz um altar, vai... né, aí eles. Cara, você acha que o Tom e Jerry eram mais perto de Jogos Mortais? Você já acha? A diferença é que esses aí não estavam pra brincadeira mesmo, né, cara? Pois é, cara. Outro desenho rapidão que é tipo Jogos Mortais, você já assistiu Animais do Bosque dos Intens? Mano do céu, você quer ver um negócio macabro, é esse aí. Pro Guizão falar isso, eu assino embaixo, cara, porque se ele fala que é macabro, velho, se ele achou macabro, né? Tenha certeza, imagino, que é. Você imagina que é, né? Vou pôr no post aí um link também pro desenho mais bizarro do mundo, cara. Pô, e a gente não pode esquecer também do desenho lá do Simpsons lá, né? O Comichão e Coçadinha. Nossa senhora, aquilo é Jogos Mortais total, né? E se vocês estão na expectativa gigante, que nem o Alan Polar e eu, de assistir Scott Pilgrim, saiu mais um trailer que o cara tem a dizer que eu acho que é o melhor que saiu até agora, que o trailer é muito foda, velho. Mostra mais sobre as batalhas, apresenta mais os ex-namorados da menina, e mostra todo aquele mundo bizarro que ele vive, meio videogame, assim. Porra, aquela hora que ele vai fazer xixi, cara. O medidor de mijada, cara. Puta, cara, é excelente. A hora que ele foge da menina. Cara, a japonesinha doida vai atrás dele, o cara pula pela janela. Atrás da mina, tipo, a mina vê, dá pra ver, ele volta e ainda pega o casaco ainda. E ela nem vê. Puta, fantástico, vale muito a pena ver, cara, demais. Bem, se você não leu as histórias em quadrinhos, né, mas prestou atenção nos trailers anteriores, você vai ver que é essa japonesinha que a menininha Ramona Flowers vai sair na porrada mais pra frente, né? É, porque ela quer conquistar ele agora, né? O cara fez todo esse trampo pra conquistar a mina. Aí a japonesinha fica que tá sendo trocada pela Flowers e vai sair no pau com ela, cara. E se você pegar os trailers anteriores, você vai notar isso aí. Nossa, bom demais. Cara, na hora que ele vai brigar com um dos namorados lá, que ele cai no chão, ele chega pra mim e fala assim, ele é um cara legal. É! Ele varre o chão com a cara dele e é um cara legal. Imagina se ele não fosse, né? A cara, pra mim, parece ser uma comédia legal, mesmo porque o diretor colabora pra isso, que é o Edgar Wright, mas esse visual Speed Racer, cara, tá me dando nos nervos, viu, cara? Ai, cara, eu gostei dessa adaptação, cara. Do jeito que ele tá ficando, assim, eu tô achando muito da hora. Não, não é possível, cara. Quem que tá pagando pro Oliver falar mal desse filme, cara? Acho que o Speed Racer traumatizou tanto o garoto. Que... É o Warner. O Warner pagou, falando, já que vocês falaram mal da Speed Racer, agora vão ter que falar mal disso aí também. Que é isso, pelo cara. Menos divide, né, Oliver? Eu saí da sala de cinema lá do Speed Racer com os olhos de cabeça pra baixo. Nossa, do avesso, né? Nossa senhora, cara, porque você perdia a noção do que era o chão e do que era o céu, entende? É isso aí, né? Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar sobre Scott Pilgrim? Eu concordo com o que o Oliver fala sempre. Depois que eu vi que, tipo, ele é uma enciclopédia e ele costuma estar sempre certo... Foda-se, é o que o Oliver falar. Até porque tudo que você falar agora pode ser usado contra você num airdrop posterior, né, cara? Que absurdo. É, mas eu lembro muito bem dele falando várias coisinhas de Iron Man 2, né? Depois que eu perguntei pra ele do filme, ele... Razoável. É, não, mas é, pô, Iron Man saiu aquele trailer dos dois enfrentando, né, o Máquina de Guerra e o Homem de Ferro enfrentando aquela cagada de robô, velho. Pô, aquilo lá empolga qualquer um, né? Porra, com o AC/DC de fundo ainda. Só que ele só não... Eles só se esqueceram de avisar que o filme era só aquilo. Ai, cara, eu gostei de Homem de Ferro 2. Eu não tô falando que o filme seja ruim, nada, entendeu? Mesmo porque eu entendi que o filme foi uma porta pros Vingadores. Então, quer dizer, eu sabia que eles iam preferir sacrificar um filme de alguém que já tinha um, né? Do que, por exemplo, fazer essa abertura aí no Capitão América ou Thor. Por exemplo, eles não poderiam colocar os Vingadores dentro de Scott Pilgrim, né? Então... Mas com certeza os Vingadores ganham fácil do Scott Pilgrim, cara. Esses sete namorados aí são um bando de bosta. Ah, cara, você tem que pensar bem, porque você tem o Super-Homem... Super-Homem no Super-Homem! É isso aí, o Super-Homem, o Batman... Pelo amor de Deus, vai, a próxima! Mulher Maravilha... Você já jogou aquele jogo, o Guizão, é Homem-Aranha, Arkham Asylum? Já! Já, cara. Não, cara, mas eu tô falando isso porque um dos atores que vai interpretar um dos namorados é o que fez o Super-Homem. É, o Brandon Hall. Bom, e no dia 10 de setembro, lá fora, chegando IMAX e 3D, chega a mais nova atração da franquia Resident Evil, Resident Evil Afterlife, ou como chega aqui no Brasil, Resident Evil 4, o Recomeço. E pra esse anúncio aí, chega também um novo pôster da Mila Jovovich, o melhor estilo Trinity, impossível não comparar, saltando de costas, imagino eu, de um prédio bem alto, disparando tiros ao mesmo tempo. O pôster é legal, cara, mas eu acho muito clichê, assim. Detalhe, ela tá pulando de perna cruzada, olha isso. Você tá maluco? Perna cruzada é a posição, cara. Eu vou te falar, pra uma pessoa chegar ao ponto de, sabe, pular do 30º andar por causa de zumbi, velho, tem que ser zumbi do Zack Snyder, cara, só pode ser. Ah, cara, porque você tem que ver que Resident Evil no cinema perdeu completamente o foco, né, de zumbi, né? Porque se fosse um filme de verdade de zumbi, né, o cara que pulou do prédio é mais um zumbi depois, né, cara? porque eles falaram que agora que o Michael Scofield tá no filme, né? Parece que tomou um rumo legalzinho essa última aventura aí da Gostosa e sua trupe. Você diz o cara do Prison Break? É, mas o que, cara, eu acho que a única coisa que tá me chamando a atenção de zumbi ultimamente é o The Walking Dead. Por menos coisas que a gente tem agora no mercado, acho que é o Resident Evil é uma coisa saturada. Tanto que nos games, os zumbis não são mais zumbis, né, cara? São os vuvuzentos lá. É, eles têm uma parada de um parasita, né? Algo assim, que as pessoas não chegam a ficar num nível zumbi, né? Burro só atrás de comida, por exemplo. É como se fosse uma evolução do zumbi, né? Tipo, como se o organismo que fizesse o ser humano virar zumbi tivesse evoluído, virado parasita. Mas, cara, eu não achei legal, viu? O negócio é um verme, você fica com fome. E quer comer qualquer coisa. Como... Que aparece, você come, velho. Lombrigão, né, filho? Como lá não tem comida, né? Só tem um ser humano. E ainda nego me bota esse negócio na Etiópia, como se precisasse, né? Falando da Etiópia, eu vi um cara comentando que... Falar em comer, é o guizão de boca cheia. Tô comendo. eu vi um cara falando que era preconceito ter colocado os negros como vilões no Resident Evil 5, cara. Mas, meu, mano, na Etiópia, velho. Num vilarejo, cara. Quantos alemães você conhece que moram na Etiópia, no vilarejo? eu vou te falar, só tá lançando um novo agora, porque até então não tinham feito em 3D, né? Ah, é, com certeza. E, de repente, até vale a pena pelo visual, né, cara? Mas a história a gente já sabe que vai ser algum outro absurdo. Mas, enfim, a gente tá com dois personagens dos jogos, né? Que é a Claire e o Chris Redfield, né? Cara, eu acho que não tem mais o que falar, né? Não, chega, pô. Tô falando besteira demais, né? E parece que a truncada série de filmes aí, dos longas metragens do Hobbit, deu essa atrasada mega foda, né? Cara, isso daí não vai sair, tá? É isso. Os caras já estão construindo algumas vilas, já tem algumas fotos de cenário, mas não vai sair. O próprio Ian McKellen diz que as filmagens começam ainda neste ano, e o que ele disse foi o seguinte: o filme está em produção, os sets estão prontos, o roteiro está pronto, o filme escalará o elenco neste mês, que seria no mês de junho, né? Pra vocês que estão ouvindo aí em outras datas. Os fãs não precisam se preocupar, os filmes serão feitos e eu suspeito que as filmagens iniciarão no final do ano. É só que se tratando em MGM e essas histórias todas, puta, é muito difícil acreditar nisso. É, assim, os caras têm um deadline, porque o filme estreia em dezembro de 2012, final do mundo, e se eu não me engano, eles já querem filmar os três filmes, né? Ah, cara, eu acho que já esse atraso já custou caro, que foi a saída do Guillermo del Toro aí, do primo do Guizão. É, a verdade é que ficou, né, aquela coisa meio em aberto, falando que talvez até o próprio Peter Jackson pegasse pra filmar e tudo mais. E de repente, assim, aí vazou uma lista aí que falaram que tinha pelo menos três nomes, né, pra substituir o Guillermo del Toro. Seriam o David Yates, que é o diretor dos atuais Harry Potter, o Brett Ratner, que fez o X-Men 3, e o David Dobkin, que não é um diretor assim conhecido por filmes, né. Que pariu, velho. Brett Ratner pra dirigir o Hobbit? Não, né, cara? O diretor... cara... O diretor de A Hora do Rush pra dirigir o filme do Hobbit? Não. Vai ter um Hobbit neguinho falando, né? Não, não. Vocês estão exigindo muito, cara. Daqui a pouco eles colocam o Nicolas Cage pra dirigir. Podia pôr o Mel Gibson pra dirigir. Ele via fucking Nazgûl. Se fosse assim, velho, o Bilbo ia arrancar o dedo do Gollum com o anel e dar machadadas na cabeça consecutivas, né? Aí a cara, né? É, isso mesmo. No final, o Gollum termina crucificado, velho. Né? Aí até aquela narração, que ele ficou conhecido como o fantasma de Shire, né? Não, que nem o cara do Patriota. Mas eu vou te falar, eu não sei quanto aos outros diretores, mesmo porque tem um diretor do Harry Potter aqui, mas lembrando que nem todo resultado de um filme é culpa do diretor, afinal temos o roteiro também, mas Brett Ratner não, né? Sabe que alguém vai falar mal do filme quando o cara fala a culpa, né? Porque quando você fala que é bom, você fala que o crédito é do cara, né? Não, depende, porque hoje os grandes diretores, grandes mesmo, eles só aceitam um trabalho com uma aceitação pessoal deles do roteiro, né? A gente vê como Spielberg, da Michael Mann, etc. Da Brett Ratner, pô, sem comentário, velho. O cara dirigiu Hora do Rush 1, 2 e 3, velho. Pô, são três filmes foda, são bons pra caramba. Não, o 1 é engraçado, o 2 já é demais, o 3, né? Pelo amor de Deus, cara. Ah, eu não gosto de Senhor dos Anéis, nem dessa porra de Hobbit. Então eu quero que tudo se foda. Então vamos pra próxima. Foda-se, né? O Sussi não gosta, vamos pra próxima. Bem, saíram os números, né, da bilheteria nos Estados Unidos, dos filmes que estrearam no final da semana, e o Karate Kid simplesmente deu seu famoso golpe da garça e jogou todo o time do Esquadrão Classe A pra escanteio. Sabe Deus como isso é possível, né, cara? Então o que aconteceu? Os dois estrearam no mesmo dia e simplesmente o Karate Kid fez o dobro da bilheteria de Esquadrão Classe A. Então, o Karate Kid fez 56 milhões entre dia 11 e 13 de junho e Esquadrão Classe A fez apenas 26. E o Shrek Forever After, né, que é o Shrek para sempre, ficou em terceiro com 15 milhões. E detalhe, custou um terço do Esquadrão Classe S. Exatamente. Será que nós estamos aí prestes a ver um novo fracasso? Particularmente, eu não vi tanta divulgação do Esquadrão Classe A. Ah, cara, ultimamente eles estavam lançando um material até que razoável, trecho de filme, pôster. Será que, assim, o trailer, o seriado era mais popular aqui? Por isso que a gente achava que ia ser toda aquela coisa? É, pode ser, cara, mas eu isso que o Sussi falou aí faz sentido, cara, porque o filme, assim, a gente já tá anunciando faz tempo, mas na estreia dele ele chegou meio de mansinho, cara, sem muita alarde, assim. Foi de repente, né, cara? Eu até achei estranho, porque o material que eles estavam divulgando ainda era simultâneo com as filmagens ainda. O filme foi, cara, fechado, as filmagens há muito pouco tempo atrás. Agora, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, que eu não vi porra nenhuma de Karate Kid, né, velho? E fez o triplo do preço, já faturou o triplo. Cara, eu vi o trailer do Karate Kid e, assim, vai ter, né, a historinha sentimental de fundo, como sempre, né? Que nem os filmes originais e tal. Mas eu imagino que pelo fato de ser um pouco mais contemporâneo, assim, não deve ser muito ruim, não, o filme, cara. Ele deve ter uma historinha até que legal, porque o pessoal saiu das salas de cinemas falando muito bem, pelo menos, né? Porque a essência é, apesar de ser Kung Fu, né, tá lá toda coisa do Karate Kid. É o cara, é o menino chegando com a mãe num lugar que ele desconhece, o pessoal hostiliza ele acaba sendo salvo por um mestre em artes marciais que ensina ele a se virar, né? Se fosse eu, o diretor, eu não ia ter feito a mãe, eu ia ter posto o pai dele indo trabalhar na China pra fazer uma operação de mudança de sexo, e o pai dele ia trabalhar como travesti. Você não é o diretor, né, cara? Você não é o diretor, maluco, desgraçado. Ai, caramba. Nossa, que perturbador, que mente. The Porno Kid, né? The Porno Kid. Ele bate com os outros com um cacete de borracha de um metro. Dá uma surra de pau mole, né? É uma das armas do Saikyodo, que é o que ele luta, né? Olha, cara, mas eu sinceramente tô surpreendido com o fracasso, digamos assim, do Esquadrão Classe A. Eu achei que pelo menos, até sei lá, por ter a Jessica Biel, desse alguma coisa, né? É, cara, eu nunca pensei que esse filme fosse de foda, assim, então. Não, sim, mas olha só, o filme custou 110, arrecadou 26, e geralmente, assim, o boom é no primeiro final de semana, né, cara? Depois a tendência é, na segunda, já cair pelo menos pela metade. Ou seja, desistam de filme do MacGyver, né? Deixa com o MacGruber que... É melhor. Ah, cara, mas todo filme baseado em série, né? Aquela lindeza, um dos últimos que eu lembro são As Panteras, né? O Oliver é cinza, né, cara? Ele... Não, mas, ignorante, mas, ignorante. Mas vou te falar, cara, o último filme baseado em série que eu assisti foram os filmes de Stargate. Cara, nada acrescentar. É, então o pessoal da produção de Karate Kid deve estar rindo à toa, né? Porque o final de semana ele já se pagou, custou 40 milhões e arrecadou 56. O que vier daqui pra frente é lucro, né? Ou não, né? Porque o que vier daqui pra frente pode ser Karate Kid 2, 3, 4. Hora da verdade. Bom, e segundo divulgado recentemente, a Sony pretende que o segundo filme do Motoqueiro Fantasma 2 tenha muita ação, porque os dois cotados aí pro papel de diretor são Brian Taylor e Mark Neveldin, que são os criadores lá dos dois filmes da Adrenalina, com Jason Statham. Bom, o site Hollywood Reporter, ele ainda acrescenta que Nicolas Cage ainda é o ator principal, mas o roteiro está pronto já e escrito por David Goyer. Na verdade, está pronto, dizem, né, que há 9 anos atrás, lembra que a gente falou alguma coisa assim? É, ele falou que seria a ideia pra um primeiro e nem conseguiu adaptar pra fazer parte do segundo, ignorando o primeiro, quase. Ah, certo. Isso daí vocês podem ver em Nerdrops 26, tá? Ó, oh, não, sério, o Oliver tem aquela doença de memória fotográfica, não é possível, cara. É o Rayman, né? Nossa, cara, não é possível, cara. O Rayman do Nerdrops é o Oliver. Ah, não, cara, tem que ter uma montagem da capa do Rayman com a cara do Oliver. Bom, e o filme tem tudo aí pra ser batizado, né, Ghost Rider, né, de Spirit of Vengeance, ou Motoqueiro Fantasma, o Espírito da Vingança, que é a alcunha dos quadrinhos, e por enquanto o filme ainda não tem previsão de estreia. E o Nicolas Cage tá realmente se especializando em fazer personagens esquentadinhos, né, cara? Ai, ai, alunos com mensalidade em dia é outra coisa, né, cara? Se você não entendeu o que eu estou falando, assista Kick-Ass na maioria dos cinemas a partir do dia 18. Motoqueiro Fantasma. É que como a gente tá falando do Nicolas Cage, ele tá melhor no outro papel. Não dá pra continuar no outro filme. Só foi o melhor papel da vida do Nicolas Cage, cara. Só porque ele cobre o rosto? Não, cara. É porque ele bota o bigode também. também. O diretor do Motoqueiro Fantasma, ele espera que o c*** do Nicolas Cage pegue fogo, né? E pega, cara. E aí, mesmo com o Nicolas Cage continuando no elenco, com esse roteiro do David Goyer, vocês têm algum chute do que será o filme, o segundo filme do Motoqueiro Fantasma? Ah, cara, o grande problema do primeiro, que todo mundo sempre reclamou, foi que a adaptação foi péssima, o roteiro foi, assim, mega raso. E, pô, o David Goyer tem uma certa credibilidade, né? Pô, Dark Knight, cacete. Dark Knight, cara. E Batman Begins, né? É, todo mundo esquece do Batman Begins, né? É, que foi um filme, né? Cara, Motoqueiro Fantasma, sabe, comendo jujubinha, velho. É, e dizem que a ideia foi coisa do Nicolas Cage, cara. Foi uma liberdade dele. Dá asa pra cobra, né? Olha aí o que dá. Primeiro, né, cara, tu põe o diretor de Demolidor, né, junta com Nicolas Cage. Eu não poderia ter saído outra coisa, né? Eu acho, assim, que o Motoqueiro Fantasma, ele tem um puta de um potencial, não só pra ser um filme de ação, mas como ser um meio que um gênero terror, né? Mas eles babaquizaram todo o filme, cara. Né? É, queimou o filme. Meu Deus. Fez a caveira. Depois de um longo hiato, né, sem se falar sobre o longa-metragem do Deadpool, que supostamente ia ser estrelado pelo Ryan Reynolds, graças a Deus não é, porque ele já está cagando uma Lanterna Verde, a 20th Century Fox ofereceu a direção do filme pro Robert Rodriguez, que recentemente recusou aí a oferta de também dirigir o reboot do Planeta dos Macacos, né? É, agora fica na dúvida aí, né, ver se ele vai dirigir ou não. O que vocês acham do Robert Rodriguez aí dirigindo Deadpool? Ah, potencial, né, cara? Ele... Eu por exemplo, eu gostei pra caralho, apesar de todo mundo falar mal do filme que ele fez lá junto com o Quentin Tarantino. O Planet Terror. O Planet Terror, que é, pô, uma pistolagem animal, foda, né? Lá, cara. É um filme animal, cara. Quem que é esse cara que vai fazer o Deadpool? Não, cara, olha, pelo andar da carruagem, pela demora que tá fazendo, tranquilo, vai dar pro cara terminar a Lanterna Verde e fazer o Deadpool, cara. Essa indústria do cinema atualmente tá uma desgraça, hein, meu? Parece serviço público, caralho. Ele não vai deixar de ser um justiceiro, um Frank Castle, só que mascarado. Mas, assim, será que eles vão fazer isso, mas tentar puxar pro humor? Nada, eles vão pegar aquele primeiro filme do justiceiro, vão pintar o rosto do maluco no... Nossa, eu tô horrível com o nome. After Effects e já era. O que será que você não consegue lembrar de nada, né? Esse barulho de você cheirando o tempo todo? Oi? Por que será que você não lembra de nada, né? Esse barulho de você cheirando o tempo todo? Na gravação aí? Oi? É que o cérebro dele tá escorrendo, ele tá fungando pra trazer de volta. De tiroteio, o Robert Rodriguez é bom, né, cara? Vamos ver como isso se sai aí, não sei. Aí não tá, não, ele não tá garantido, né? Não, o cara já recusou. Não, não tá. Outro filme só da Fox, o remake do Planeta dos Macacos, você acha que ele tem chance de aceitar? Ah, eu acho que pelo tema há possibilidade, né, cara? Por mais que ele não conheça o personagem, vamos dizer, mas se alguém mostrar o material pra ele, eu acho que sim, dá a chance. Tipo o teste do sofá mesmo, mostra o material pro cara. Se tiver uma grande de repercussão, né? Não, eu acho que de todos os projetos, esse é o que tem mais chances de ele aceitar, né, cara? É mais a cara dele, cara. Se você vê toda a carreira de filmes deles, que não seja infantil, é claro, que o estilo dele é esse, é Balada do Pistoleiro, é Planet Terror, coisas assim, cara, que levam um nível de tiroteio ao extremo, né? Total gore, né, cara? É, o Pequenos Espiões é foda, meu irmão. Por isso que eu fiz a observação de filmes infantis. Até em 3D, pô. Cara. O Stallone. Cara, acho que é a melhor interpretação do Sly em todos os tempos, cara. Ó, eu descobri um link aqui. Por que ele não aceitou o reboot de Planeta dos Macacos? Por quê? Quiseram contratar ele a preço de banana. E o idiota ainda pergunta, né, mano? Eu vi vindo, cara. Miscelânea. Saiu uma pesquisa da Universidade Dent McEwan, do Canadá, feita pela doutora Jane Gekkenbeck, dizendo que os jogadores de videogame têm maior poder para controlar os próprios sonhos, né? O trabalho foi apresentado na 6ª Conferência Anual de Jogos para a Saúde, que aconteceu em Boston, e de acordo com o estudo, assim, quem joga tem mais capacidade de relatar os sonhos lúcidos, né? Além de controlar ele como participante. Graças ao Kinect. Exato. Mas eu acho que isso é fake, velho, porque eu nunca consigo comer ninguém nos meus sonhos. A hora que eu eu vou, eu acordo. Cara, e sabe que esse estudo, assim, sei lá se é fake ou não, mas se for, explica muita coisa, cara. Porque quando eu era pequeno, eu não consegui controlar sonho meu nenhum. Depois que eu comecei a gostar mais de jogar videogame, aí sim, velho. Porque o, acho que o mais difícil, acho que no sonho pra todo mundo é correr, né, cara? Que é uma parada... Não, sério, pra mim, acho que o mais difícil é comer os outros, né? Porque eu nunca consigo. Olha, cara, meu maior problema em sonho é conseguir terminar uma viagem. Eu nunca consigo. Por isso que você tem que cheirar uns negocinhos aí, cara. Você vai ver onde suas viagens vão te levar. Cara, mas isso explica muita coisa, porque eu sempre achei... Pô, será que eu sou o único, né, que acontece isso? E além, depois que eu coloquei essa notícia no ar, várias pessoas comentaram que isso acontece, sabe? Então eu fiquei mais tranquilo, assim, que não tô ficando completamente maluco, né? Uma coisa que eu achei legal da notícia, e eu acho que se encaixava bem também, é o esquema de quando tem um pesadelo, ver o pesadelo como um desafio e não como uma coisa ruim, né, cara? Isso é verdade. Quando eu era pequeno, eu ficava aterrorizado. Mas depois que eu cresci, assim, pra mim era até divertido, né? Você tentar ver até onde isso ia dar. É, sabe o que eu acho legal? Quando você sabe que você tá sonhando. Exato, mas, tipo, você pode acordar a hora que você quiser, velho. É, uma vez eu tava num sonho, aí tipo, tava na hora de treta, tá assim. Falando isso mesmo, sabe? Continua aí, Guizão, continua aí. Ah. Ai, ficou chateado, ele tá sonhando. Olha que eu puxo o plug da sua nuca, viu? Não, é que eu tô falando uma vez eu tava num sonho e tava rolando o maior quebra-pau, assim, todo mundo apanhando e tal. Aí foi aquele esquema de você falou lá, de saber que tá sonhando, sabe? Aí eu virei e falei assim, puta, quer saber, mano? Se isso é meu mesmo, eu faço o que eu quero e eu deixo porrada em todo mundo. É, isso que é da hora, né, cara? É. Cara, isso é muito bom, já aconteceu isso comigo várias vezes também. Pô, o cara veio bater em mim, eu falei, vai bater em mim não, seu filho da puta. Esse sonho é meu. Aí no sonho do Guizão apareceu a sequência de botões do Quick Time Event, né? É, mais ou menos. Ninguém tem mais alguma coisa a falar? Oliver, o cinza? Não. Oliver não sonha, ele não tem sonho. Ele parou de sonhar há 2 séculos, né, cara? Desde a guerra do Vietnã, o Oliver não dorme mais, cara. Eu nunca consigo permanecer no sono depois de uma queda no sonho, né, cara? Cara, isso é foda demais. E você levanta assustado pra caralho, né, velho? Levanta, parece que você caiu mesmo, né, cara? Puta frio na barriga, velho. E quando você não dá aqueles chute do nada, tipo, você pula alguma coisa e você dá aqueles, tipo, chutão, sabe? Tipo. Cara, eu arrebentei meu pé na parede por causa disso. Ah, é. Uma vez. Foda pra caralho. Eu fui dormir na casa de uns amigos, cara. E deu essa merda de novo do sonho de eu caindo, velho. E como não tava, né, acostumado lá, a cama, ela fica embutida dentro do móvel, cara, sabe? Velho, eu acordei e achei os 4 cantos do móvel, velho, com a cabeça. Games. Olá, estamos começando mais um bloco de games com o Nowloading. E dessa vez um bloco de games muito especial, na verdade, porque essa semana aconteceu um evento mundial, né? Começou com um evento mundial de muita importância, de muito interesse para todas as pessoas do mundo, principalmente nós brasileiros, na verdade. Relativa importância e relativo interesse, vamos deixar assim. Não, olha só, eu vou te falar que no dia da conferência da Nintendo e da Sony, eu saí na rua e todo mundo tava fazendo mó barulho, cara. Foi mó legal. Provavelmente não é mesmo. Por causa disso. Mas eu vou te explicar por quê. É porque a Nintendo, ela tá bombando, né, com jogadores casuais. Então a galera já tá se preocupando com a E3 e tal. Mas você viu que no dia da Microsoft e tal, não teve isso. Não teve tanto, exatamente. Não teve, cara. Mas então, pra comentar sobre esse grande evento, que foi a E3 2010, que começou e terminou essa semana, eu estou aqui com o Fred. Eu. O Thiago. Olá. E a participação do Guilherme Costa, do Dia de Gamer, aqui hoje, para mais uma vez falar sobre a E3 no Drops. Olá, pessoas. Então, vamos começar pelo começo, né? A conferência da Microsoft. O que vocês acharam da conferência da Microsoft desse ano? Eu lembro que ano passado a impressão final foi que, geral, né? Foi que a Microsoft venceu a E3, né? E esse ano, o que vocês acharam? Eu posso falar o que eu achei assim, antes de mais nada? Você não assistiu a conferência da Microsoft, Fred. Que droga. É. Pois é, cara, eu não assisti a conferência. Eu deveria ter assistido ontem, né? Junto com o pessoal lá que ia gravar, mas eu passei horrivelmente mal e aí eu tive que cancelar tudo. Mas enfim, cara, dizer que foi legal, eu acho. Dizem que o logotipo do Kinect ficou feio pra cacete. É muito horrível, cara. É muito horrível mesmo. E, cara, tem pedreiro na rua me perguntando se eu vi o tigre que apareceu na Microsoft. Todo mundo me pergunta essa desgraça, cara. E não, eu não vi ainda. Tá, então calma aí, vamos por partes. É, Guilherme, pra você, a conferência da Microsoft ficou em primeiro, segundo ou terceiro lugar? Olha, nesse ano, principalmente por causa do Kinect, cara, foi primeiro lugar disparado e muito provavelmente soou um alerta laranja nas outras corporações lá, porque eles dedicaram muito tempo pra isso e gostaram a que vieram, com certeza. Thiago? Pra mim ficou em segundo, cara. É, eu acho que tá sendo um grande problema dessa E3 e de vários eventos, é que, tipo, eles não conseguem segurar nenhuma notícia pro evento, cara, tudo sai antes. Então, evento me porra, que massa, sabe? Tipo, já tinha saído o vídeo do novo Xbox, do Slim antes, sabe? Tipo assim, eu ia achar muito foda, mas já tinha vazado, já tinha visto, então... Tinha até anúncio de venda do Xbox Slim, se não me engano, numa loja italiano, França. Né? Isso, também. Italiano, verdade. Ah. Pois é, pra mim, a da Microsoft ficou em último, ficou em terceiro lugar. Democracia, né? Primeiro. Pois é. Terceiro. É, olha aí. O que você achou? Não, então ela ficou em último, tá bom? E pro Fred ficou o quê? Em amarelo, Fred? Pra mim ficou em amarelo, né? Pro Fred ficou em brancos, nulos e indecisos, né? Tipo isso. Viado. Que droga, cara. Porque, pelo seguinte, um pouco disso que o Thiago falou, não teve grandes surpresas, né? Não teve nenhuma surpresa, né? Assim, principalmente em volume de coisas mostradas foi o menor, né? Ela foi o que mostrou menos coisas. E pro meu público, né? Pro meu público que é o jogador, ela mostrou só jogos que todo mundo já esperava, né? Que foi o Black Ops, o Fable, Gears, o Halo. Exato. Eu vou te falar que, assim, é inevitável não fazer comparações. E isso é muito melhor do que chegar um cara falando que ele tá aqui pra falar sobre games e viva o rei dos games, que ele viva pra sempre, não sei o quê, e ir embora sem falar de games nenhum, sabe? É muito melhor, cara. Pelo menos ele falou de algum jogo. Sabe, velho, você tem noção quanto que isso é ridículo, sabe? Tipo, eu vi que você fala sobre games... É isso que importa, sabe? É isso que vocês querem. Falou. Vai embora. Vamos esculachar quando for a vez desse cara. Pois é, vamos lá. Mas a coisa que chamou atenção muito na conferência da Microsoft é que ela me lembrou muito da conferência que a Nintendo lançou o Wii. Porque eles falaram basicamente, vai ter uns joguinhos mequetrefes aí. Mas outro assunto é que nós vamos revolucionar o mercado com esse instrumento tal. Então, nesse caso, seria o Kinetics. Mas eu até concordo com o Majin, com relação a games, a Xbox, pô, a Xbox não mostrou quase nada. E tudo que mostrou a gente já sabia, então já sabia, inovação foi muito zero. Não que eu não esteja loucamente esperando por Gears e Halo. Fable nem tanto, que Fable acha uma bosta, mas enfim. Metal Gear Solid Rising, cara. Vamos falar sério aqui. Eu tenho até uma sugestão nova pro nome de Metal Gear Solid Rising. Pode botar de Ninja Gaiden Solid. Olha só. Tá muito foda, cara. Mas no fim, cara, eu tô um pouco me lixando pra esses negócios, cara, sinceramente. Cara, sei lá, pra mim, se eu tiver um Kinect, provavelmente vou ter, né? Porque, né? Enfim. Eu vou usar pra pausar o meu jogo. Interface, né? Que pra mim é de longe a parte mais interessante também, sabe? Concordo. Nossa, pra mim também, velho. Eu tô há uns 2 anos falando isso, cara. Tipo, pra interface e até pra computador, eu acho que ia ser muito bom, sabe? Sim. Mas pra jogos, eu acho que vai ser aquele deck que vai cansar depois de, tipo, 2 anos, sabe? Eu acho que do ano passado pra cá, todo mundo ficou assim, pô, tem um potencial do caralho isso, sabe? Tem como ser, tipo, realmente é a revolução que a gente tá que eles querem fazer, né? Tem esse potencial. Mas esse ano eles não mostraram isso, sabe? Eles mostraram que a parada funciona, que você vai conseguir jogar os seus joguinhos nela, que ele reconhece sua voz, que ele reconhece você, que ele transporta sua imagem. Exato. Mas não é nada além do que a gente esperava. Ele não surpreendeu, sabe? Caralho, isso é muito foda, sabe? Exatamente. Era mais ou menos o que a gente já tinha na cabeça, era o que muita gente torcia pra que o Wii tivesse feito já há alguns anos. É. E tá funcionando. Eu tô empolgado com relação a isso. Se você lembra do filme Minority Report, cara, última etapa é eliminar a TV e já estamos naquela fase. Então, é muito legal, gente. Mas também, você concorda que, por exemplo, a parte mais impressionante, né, da conferência do Projeto Natal em 2009 foi o lance do Milo, que tipo, foi uma parada tipo direto de um filme, assim, que você não acreditava que seria. E tipo, isso virou o tigre, sabe? O mais perto que chegou foi o tigrezinho lá e tal. Não teve nada tipo, caralho, como que eles fizeram isso, sabe? Meu Deus. Beleza. Até a demonstração, até mesmo desse próprio tigre, embora ela tenha sido um vídeo muito descarado sendo mostrado, tava muito bem sincronizado. Pois é. Quando eles fizeram, por exemplo, de dança ou de yoga, aí realmente eu acreditei, pô, essa parada funciona, é legal. Foram os dois mais legais, na minha opinião. Exatamente. Mas aqui, foi vídeo mesmo? Dizem, cara, que alguns foram. Tem uns que parece que foram lá mesmo. O do tigre, se você prestar atenção, a movimentação da mão da menina não tem nada a ver com a do vídeo. Sim, aqui, e o do... Isso não é tipo propaganda enganosa, não? Ah, mas mais sabe o que era? Você vai num show e o ator tá, e o cantor tá em playback, é enganoso também, cara. Sim, mas sabe o que é? A diferença é que você, depois disso, você podia ir lá no show floor da Microsoft e testar por conta própria, e funcionava, sabe? E evitava a vergonha alheia, como foi. Como foi na Nintendo, exatamente. Então, pois é. A questão da Microsoft ter colocado a menininha até justifica isso, que, poxa, vai que a menina fica nervosa e erra o script e tal, não pode estragar a apresentação por causa disso. Mas vamos falar que aquela menininha, de todas as pessoas que apresentaram, foi a melhor atriz dali, cara. Pô, com certeza. Envoltura é foda. Né? É, no final, depois dela, só a Kleidos. Eu acho que as maiores e melhores notícias que a gente veio dessa E3 não foi de games, foi pra, principalmente nós brasileiros, cara. Primeiro, um Xbox novo, né? Sim. Espera-se que não tenha mais problema de aquecimento, porque ele tem uma saída de ventilação enorme no lar. Saída de ventilação enorme, né? Que por acaso roda games. É. E principalmente. O ventiladorzão. E principalmente a live pra nós brasileiros, né, cara? Que vai pintar esse ano ainda. É, que nem o Diego falou, né? Vamos ver o que é que isso vai ser na realidade pra gente, né? Se a gente vai poder pagar com reais, né? É, não, isso eu acho que isso é o básico. Eles falaram, eu já vi uma entrevista com o cabeça da Microsoft aqui no Brasil, que eles estão preocupando com essa parte de pagamento, de imposto, será que vai ter, né, cara? A questão fiscal é que tá atrapalhando tanto a PSN quanto a Xbox Live. Pois é. Assim que isso for resolvido, não sei se vai acabar gerando um custo em cima do preço que a gente teria que pagar na assinatura anual, mas já seria uma coisa. Claro que não vai ser tão bom quanto a gente quer, entendeu? Uh-huh. Porque é até impossível, eu acho, assim. Mas tendo Games on Demand pra gente... Games on Demand, eu acho que é o mais, né, cara, que tá faltando. É, assim, exatamente. É o que eu tô mais aguardando, assim, pô, poder que comprar. Que seria isso? São jogos do Xbox e do Xbox 360 que você baixa, né, em vez de ter o disco. Sim. Que pra gente aqui, a gente não pode comprar. Eu não sei essa parte, por exemplo, o ESPN, assim, que, assim, se tivesse no Brasil, pra mim, ia ser muito útil, assim, não sei se pro americano é tão útil assim, mas, tipo, porque, mesmo não sendo tão útil, né, porque lá tudo passa na televisão, é uma porta, né, é um jeito, você não é obrigado a comprar, então, assim, é uma possibilidade, então, qualquer possibilidade a mais é bacana. Agora, por exemplo, séries também, que a gente é fechado, não sei se vai poder, se a gente vai poder pois ter acesso. Nossa, cara, isso ia ser tudo, velho. O lance da ESPN, pelo que eu tava vendo, né, eles disseram que você, lá fora, né, nos Estados Unidos, você vai ter de graça, né, a programação da ESPN, mas não é bem assim, né, porque é de graça se o seu provedor de internet for um dos que tá cadastrado nesse pacote, sacou? Então, pra gente, provavelmente não vai vir mesmo. É, não. Isso eu já imaginei. Você que vem ESPN Brasil, e aí realmente eu não quero. Ah, cara, até que seria melhor do que nada, entendeu? Por exemplo, eu tava passando a final da NBA esses dias, eu tava sem Sky e tive que utilizar de métodos não muito ortodoxos pra assistir. Assistiria na minha Xbox Live tranquilamente, entendeu? Sim. E é uma possibilidade, você não é obrigado a entender. É outra grande novidade do modelo do Xbox Slim que foi mostrado. Ele é bem mais silencioso, né? Uhum. Praticamente não faz barulho. É Wi-Fi embutido, né? Finalmente Wi-Fi embutivo, né? E o HD também, foi uma boa mudança. É, 250. E o melhor de tudo é que o preço é o mesmo, né, cara? O preço é o mesmo. Exatamente. Foi uma boa jogada, né? E eu acho que foi uma maneira foda de fechar, né? Porque, tipo, estamos revelando o Xbox, ele está disponível a partir de hoje, e todos vocês que estão aqui ganham um de graça. Cara, essa última parte ainda tá em suspeita, ninguém me confirmou. Pois que é. É porque parece que é o seguinte, eles não, você não saiu da conferência, eles entregaram a caixa pra você, né? Porque, até porque você ia ter que ficar o resto da E3 todo carregando aquela caixa. Mas o que eles fizeram é o seguinte, pra participar das conferências, você tem que cadastrar antes, né? E aí você cadastra o endereço. O que parece é que eles vão mandar pra esse endereço das pessoas que estavam lá. Faz mais sentido, realmente. Faz mais sentido. É, mas, por exemplo, até alguns repórteres brasileiros que foram pra lá, eles estão em dúvida se vão receber isso realmente. Mas aí já é questão de ser brasileiro e não de estar na fila. Ah, cara, eu imagino que no final acaba recebendo, cara. Pode ser, também acredito que sim, mas no momento lá ninguém ganhou Xbox como a gente estava achando na conferência, não. Ou pode até ser que receba, cara, mas se vão entregar, qual é o risco de passar na alfândega? Isso é invariável, sabe? Eles estão com jogo não, mas como é presente, eu acho que não tem disso. Ah, mas explica isso pra alfândega, cara. É a mesma coisa. Exatamente. Sério, concordo, Fred. Ele funciona nesse sistema. Ele é um presente que você recebe quando você consegue os pontos, mas a alfândega barra barada e taxa mesmo assim, tá ligado? Ah, que merda. É, isso pra eles dane-se, entendeu? Velho, ser brasileiro pra games é um saco, tá ligado? Mas concordo. Então, vamos falar dos games então mostrados. Thiago, o que você achou do Gears 3? Tem alguma coisa que chamou a atenção? Caraca, eu preciso disso agora, assim, nele? Co-op, cara. Co-op pra 4, né? O Gears 2, o co-op dele era pra duas pessoas no máximo. Um ia com o Dom e outro com o Marcos, né? Agora eles expandiram. E, cara, eu imagino que no Gears 3 os humanos estão muito fodidos, cara. Porque pra recrutar a Annie era a mulher da telecomunicações lá, cara. Ela tá no pau lá. E velho. Ela tá bombadona, né, cara, também. E ela é, porra. Então, assim, eu imagino que eles estão muito fodidos, cara. Eu espero que eles O Fred tosse pros Krongs, né? Que é como eles chamam. Os Krongs. Os Locusts. Guilherme, o que foi o melhor jogo, assim, pra você? Olha, pra mim, eu achei que o Metal Gear Solid Rising ficou devendo muito vídeo, um pouco mais de gameplay ou mais detalhes em si. Tanto que na feira inteira, acho que com exceção da conferência da Konami, que eu não pude assistir, na feira inteira você não tinha muitos detalhes e eu tava sedento por isso. E só o que eu vi já me deixou bem empolgado com o Ninja Gaiden, quer dizer, com a Metal Gear Solid Rising. Mas ficou faltando um extra, sabe? Eu sei que não vai ter Snake dessa vez, mas eu queria saber, por exemplo, em que parte da história isso vai se encaixar, olha, ou se vai ser um side, etc. Pois é, cara, pelos cenários, né, ele matando aqueles carinhas lá no Oriente Médio e tal, que é o cenário do 4, eu comecei a torcer pra que ele se passe durante o Metal Gear 4, que aí talvez você possa jogar as partes que é cutscene no 4, né, que é o Raiden versus o Vamp, por exemplo. Aí eu já acho um pouco mais, eu tô desconfiado que não seja desse lado, e talvez seja a história contando entre ele ter entrado em contato com os Patriots pra recuperar a filha, que ele tinha que recuperar no final do Metal Gear Solid 2, até chegar ao Metal Gear 4. Eu acho que esse meio tempo aí tem uma boa história pra desenvolver. Da origem do Raiden. Isso, da transformação dele como ninja, entendeu? Sim. Aí sim que eu tava interessado. Mas se não me engano, um detalhe chamou a minha atenção, até não sei se é verdade, ele já tá sem o queixo no vídeo que aparece. Pois ele só perdeu o queixo no 4. Então, se for confusão. Assim, vai ser uma história depois do 4, não vai ser no meio termo como eu gostaria. Mas, sem detalhes, não tem como confirmar ou negar nada disso. Halo Reach, eles mostraram que vai ter uma parte de combate espacial, né? Isso, parecia que a pessoa tava controlando uma espaçonave lá, né? Sim. Fable 3, o Molinê chegou lá e só falou, olha, Fable 3. Vai ter o Fable 3. Whatever, né? Esse jogo bobo vai ter uma continuação. E pra mim, cara, a parada mais legal que eles mostraram sobre o Kinect foi aquele Dance Central da Harmonix, né, cara? Certeza. Que até no próprio palco demonstrou, pareceu bem divertido e o pessoal que testou depois disse que funciona muito bem e que é bem legal. Porque tem o lance do Rock Band mesmo de ter o Easy, o Médio, o Hard, Expert e treino, né, modo treinamento pra você aprender como é que faz a parada e você chega a ser um pouco mais hardcore pelo fato de você querer melhorar e querer superar o seu placar, né, a sua pontuação. Então eu acho que desses jogos aí, talvez é o único que eu me interessaria em jogar mesmo. Do Kinect, exato. Eu tava lembrando aqui, uma revelação que eu fiquei empolgado, assim, curioso, foi o jogo da Crytek, né, que desenvolvendo pra exclusivo pro Xbox. Kingdoms. Parece uma espécie de Dante Inferno em God of War. É uma parada meio gladiador também, né? Você falou o estilo de jogo, né? Sim, eles mostraram uma CG né? Que se for CG, se sem ator, tá muito impressionante, porque... Com certeza. Eu jurava que era um ator ali, mas mostraram muito sobre o jogo mesmo. É, eu espero que seja um God of War decente pra Xbox. Sim. Interno, pelo amor de Deus. Graficamente, já dá pra esperar coisa boa da Crytek, né? Eu queria só levantar uma bola aqui pra discutir com vocês, que é uma coisa que tá me preocupando seriamente. Vocês lembram do... Se não me engano, o nome era Ferrari Challenge, ou coisa que eles mostraram, que era todo ao redor de uma Ferrari, com... Sim. É o Forza. Forza Kinect. É o Forza? Esse aí, que seja. É, uma coisa que eu não reparei e realmente não vi em lugar nenhum era a questão da aceleração e da frenagem. Pois como é que isso vai ser feito no Kinect? Você vai ficar realmente só com a mão ou você não vai, sei lá, mexer o pé? Não, pelo demo que eles mostraram, que é muito bizarro, né? Que talvez seja só um tech demo e não passe disso, né? Não se torne um jogo. Mas enfim, pelo que eles estavam mostrando, porque, diga-se de passagem, de várias franquias que você tem de possibilidade pra transformar em um jogo de corrida pro Kinect, eu acho que o Forza é a menos propícia, né? Porque é um jogo que você precisa de mais hardware, né? Você já olha pro Forza e fala, porra, vou comprar um volante, né, cara? E não vou tirar tudo que eu tenho, né? porque é um simulador mesmo. E o que então, eles... Muito foda, diga-se. Né? Muito foda, diga-se de passagem. E o que eles disseram, né, o pessoal que testou, é que realmente você não controla nem o freio, nem a aceleração. Então é só virar mesmo. O jogo controla todo o resto pra você. É isso. Só controla o volante. Eu até me desanimo um pouco, porque boa parte do desafio é você saber ponto de frenagem, exato, ponto de aceleração e tal. Mas até mesmo, por exemplo, Burnout, que eles vão adaptar pro Kinetics, aí a Criterion Games já falou que eles vão colocar um sensor pra observar o seu pé. Se você abaixar o pé, ele acelera, se você puxar, ele vai ferrar. Pois é, eu não sei. Mas, assim, eu acho que ele foi feito pra você jogar mesmo com um volante, sim, e tal, sabe? É muito pior, né? Você fingir que você tá num carro imaginário, sabe? Além de ser coisa de retardado isso, né? Aquela parte da Ferrari é muito pornô de carro, viu? Vou te falar. Pra mim, aquilo lá foi mais como, tipo, olha aqui as possibilidades, sabe? Exato, tipo, é isso que eu acho. Eles vão acabar lançando um Mario Kart, mais ou menos nesse estilo, sabe? Eu não acho que isso vire um jogo, sabe? Eu acho que isso é mais pra mostrar o que dá pra fazer, sabe? Porque Forza realmente... Até porque o outro jogo de corrida que eles mostraram, que é o Joyride, né? Uh-huh. Tava funcionando muito melhor. É um jogo exatamente, que você faz manobras e tal, e tá funcionando bem melhor. E esse aí já deixa de ser tão importante a questão da aceleração, porque não adianta nada você acelerar perfeitamente e alguém estacar um casco de tartaruga na cabeça. Exatamente. E eu acho que seria mais o controlar o carro e, tipo, jogar o item no outro, assim, entendeu? Eu acho que seria por esse agora, lado. Agora, o momento depressão total foda da conferência da Microsoft foi a gente descobrir que o jogo que a Rare estava trabalhando por mais de 2 anos e por isso não estava desenvolvendo nada, era um clone de Wii Sports, né, cara? Isso foi triste, velho. Mas droga, é isso que a Rare se transformou, né, cara? Ela virou uma desenvolvedora de coisinha pra Xbox. Sim, mas, sabe, desenvolver-se uma coisinha... Era uma desenvolvedora de coisinhas pra Xbox, pois velho. É, cara. Se envolvesse uma coisinha que não fosse uma cópia de coisinhas do Wii, sabe? Porra. Mas é inevitável. Você acha que o não vai lançar um Move Sport, cara? Não tem jeito. Não, com certeza, com certeza. Mas sabe, digamos o semelhante que eles dissessem, a Naughty Dog está fazendo um novo projeto, aí vai ser o Move Sport. É, mas não tem aquela história que os dois irmãos... Sim, tem isso também. Saíram fora, então não é a mesma empresa, cara. Deixou de ser Rare há um tempão, né? Pois é. Tem um tempo, cara, Não esperem coisas Donkey Kong Country da Rare mais, porque não vai vir, cara. Então, podemos ir pra próxima conferência já da Nintendo? Deixa eu só falar só uma coisa, um pensamento tão interessante, rapidinho. Eu acho que o Kinect, que ele vai conseguir pavimentar o caminho do sucesso se ele conseguir criar jogos onde você não se sinta estranho fazendo. Uh-huh. Deixa eu dar um exemplo. O jogo de corrida que tinha lá no... de corrida mesmo, 100 metros rasos e tal, que sim, você fica pulando feito um retardado pra fingir que tá correndo. Cara, desculpa, aquilo não dá certo. Não dá. Agora, se você faz como a Ubisoft se não me engano, o nome do jogo é Your Shape ou coisa Your assim. Your Shape, exato. E você faz um treino de yoga, de boxe ou coisa assim, parado, que você já faria naturalmente, aí você tem muito mais chance de dar certo. Como, por exemplo, o Dance Central, que é um outro bom exemplo. Você pois não tem que fingir que tá fazendo nada, você faz realmente. Então, quanto mais natural for o movimento do jogo, melhor ele vai ser. E sabe, uma coisa que ano passado, né, que foi o que a gente ficou comentando até no podcast depois, que eu acho que seria o mais interessante pra nós, enquanto jogadores hardcore, do Kinect seria você jogar o jogo com controle e fazer alguma coisa com movimento de braço ou com movimento de cabeça que integraria junto com o controle, né? E eles nem tocaram nesse assunto, nem tocaram nessa possibilidade, o que foi meio estranho, né? Foi, deixaram pra falar isso só no PS Move, realmente. Pois é. Mas a gente comenta isso lá. É isso aí. Então, mais alguma coisa, Microsoft? Não. Se resumiu a isso, né, cara? Nenhuma revelação bombástica, tudo que a gente já sabia antes da conferência. Jogos só pra desencargo de consciência, pra falar que realmente vai ter alguma coisa pra quem gosta. E felizes são os que estiveram lá, cara. E pois coisinhas, né, pra Xbox produzidas pela Rare. Exatamente. Que triste. Ok, então vamos lá, no dia seguinte, dia 15 de junho, teve a conferência da Nintendo, que... Começou com a vergonha muito alheia. Porra, cara, foi triste. Pra variar, o Miyamoto tava fazendo coisa escrota, né, na apresentação. Só dessa vez que ele fez isso, né, cara? Mas sabe, dessa vez não foi culpa dele, cara. Eu imagino que ele tenha xingado muito o Twitter depois. Provavelmente. Não sei, velho. Ele tem tanta ideia esquisita, sabe? É que eles comentaram uma vez comigo, velho. Dizem que a coisa funciona. Funciona, funciona sim. Tem vídeos no Kotaku deles testando e realmente, cara, teve algum problema. Não, tá bom, mas eu tô falando assim, a aparição do Miyamoto segurando escudo, espada, do Zelda e tal. O Miyamoto, ele é tipo, ele é o nerd esquisito do grupo, sabe? Aquele cara que ninguém tem paciência com ele, sabe? O Miyamoto deve ser esse cara, velho, deve ser um saco se andar com ele, sabe? Ele deve tirar altas ideias buracas, assim, sabe? No meio da rua e tal. É, Fred, por isso que ele mais de 30 vezes revolucionou o mundo dos games, Fred. Eu não tô falando dele profissionalmente, cara. Eu tô falando pessoalmente, tá ligado? Ah, ele é uma pessoa esquisita mesmo, eu não andaria com ele no recreio, não. Ah, cara, eu acho o Kojima mais esquisito que ele. Cara, não, o Kojima é mais enrustido, cara. Ele tá meio esquisito, mas é mais enrustido. O Kojima é um Playmobil. Tá, mas enfim, mostraram então Legend of Zelda Skyward Sword. O que vocês acharam? Mostraram jogabilidade apenas, né? Sim. Ah, cara, sinceramente eu não achei nada daquilo, velho. Pô, mas peraí, fora jogabilidade diferente, o que mais você quer ver em Zelda que você ainda mas não sabe? Aí que tá. É aí que tá. Eu esperava um Zelda completamente novo, completamente diferente, uma premissa diferente, um cenário, né? Um mundo diferente que a gente não tivesse visto ainda, né? Uhum. E não, né, cara? Eles mostraram Zelda. Já vou, cara, soltar um spoiler. O Ganondorf é o último chefe. Porra. Eu acho que o Link vai pegar a Master Sword, hein? Olha lá, hein? Eu ouvi falar que dizem que vão contar a história da Master Sword, né? Isso não sei. É, que nem tinham falado, né? Que nem tinham mostrado, né, 3 do ano passado, aquela concept art que parecia que tinha uma menina que era a Master Sword, mas não mostraram nada disso, né? Mas também eles não mostraram nada de história, né? Então a gente tem que esperar mesmo pra ver. A gente tem que... foi... Pra mim, mostrou, cara. A melhor adição que eles fizeram ali foi um botão de correr, entendeu? Reparem bem no botão, não foi um botão. Por sinal, em Halo agora o pessoal também corre, né? Porra, finalmente. Pode falar. Falando sério agora, cara, desde que o Wii foi apresentado, embora eu não seja lá um fã do cacete de Zelda, eu imaginei que isso eventualmente ia acontecer, sabe? Porra, você tem o escudo, você tem a espada, você usa eles, sei lá, 75%, 80% do tempo. Então por que não adaptar o controle para que seja assim realmente? Então, agora que ficou pronto, vamos ver se realmente funciona, ou pelo menos funciona melhor do que foi na apresentação. O pessoal que gosta de Zelda, que curte a história, vai realmente achar um pouco de inovação. É. Pra quem tá olhando de fora... Eu realmente não consegui imaginar que uma pessoa que realmente tá acompanhando Zelda desde, sei lá, Link to the Past, no mínimo, pelo Ocarina of Time, pelo Majora's Mask, pelo Wind Waker, pelo Twilight Princess, que ele se interesse por esse Zelda, sabe? Eu não consigo imaginar. Ah, é verdade. Porque é o mesmo jogo. Tudo bem, o mais deprimente ainda é que é o jogo que mais se diferencia dos outros Zelda, porque tem o lance do inventário que você muda na hora, tem o lance da espada ser um por um, né, com movimento e tal, uns itens novos, né, o chicote, o besouro e tal, mas é o mesmo jogo, sabe, a menos que eles mudem completamente a história, né? Vamos ver. Cara, eu tava muito, muito assim com a Nintendo há algum tempo, né, desde que também vendi meu Wii e tal, só que, cara, aí eles anunciaram Super Mario Galaxy 2, eu falei, legal, né, e tal, mas, né, legal. Mas aí me ver um jogo que todo mundo dá 10, cara. Pois é. Tipo assim, que merda é essa, sabe? Da Nintendo não dá pra gente duvidar, cara. Por mais bobo que agora esteja parecendo, pra mim, eu não me empolgou nada, cara. Mas sei lá. Eu não duvido que vai ser um jogão muito bem avaliado. Não tenho a menor dúvida. Eu prefiro não me precipitar e falar que é uma bosta total. Eu prefiro esperar, cara, porque... Exatamente. Provavelmente ela pegou uma... Ela fez o Mario Galaxy 2, que, pô, pelo menos por enquanto, na opinião de especialista, é o melhor jogo do ano. Pois é. E eu não joguei, mas, pelo amor de Deus, né? Vamos ver. Vamos esperar pra ver. Mas isso não significa que a apresentação de Zelda de forma alguma tenha sido boa, né? Não, foi terrível. Foi muito vergonha ali. A apresentação toda foi sobre mostrar o controle, já que eles não mostraram o jogo em si, eles não mostraram a história. E o controle deu problema, porque deu interferência lá, velho. Tipo, fail, sabe? Foi muito fail. Tudo errado. Pois então, é, tá. Fred. Aí qual que você prefere? Um fail desse ou uma apresentação controlada que aí você vai falar que é enganação? O ideal é uma apresentação de verdade que não dê tá fail. Porque eu espero isso, é a letra C. Mas também das outras apresentações... Oi? Não pode falar. Não, também das outras apresentações que eles fizeram, nenhuma mais deu fail, né? Então tudo bem, foi só no do Zelda mesmo. Coitado do Miyamoto. O emote do Miyamoto é que não tava bem sincronizado. É. Mas então tá, vamos pular as coisas whatever e pro que interessa, os jogos que eles apresentaram. GoldenEye 007 Wii. O que é isso, cara? Como assim? Com o Daniel Craig, né? E pelo que eu vi no gameplay, é exatamente a mesma história, só com uma nova cara, né? Na verdade, uma nova cara mesmo, né? Um novo boneco. Literalmente. O que é bizarro, né, cara? Porque tá sendo desenvolvido pela Activision, não tem ninguém da equipe original do GoldenEye, né? Pelo que disseram, o controle do jogo, você pode jogar com o emote e tal, mas você pode jogar com aquele... O controle clássico que tem dois botões de cima e tal... E controla exatamente como um Call of Duty, um Halo da vida. Não controla como o GoldenEye. Não tem o Pierce Brosnan, tem a história. Mas sabe, pelo que eles estavam dizendo, você vai ter alguns momentos marcantes. Por exemplo, a parada lá do banheiro, a parada lá de pular da represa e tal. Mas não vão ser as mesmas fases, porque eles não podem chegar, pegar o jogo da Harry e copiar totalmente. Porque senão ia ser um rio de spoiler, né? Você já sabe o que vai acontecer em cada fase. Tem que ser variada, com certeza. Então, tipo assim, não tem por que alguém ficar empolgado por esse jogo, porque não vai ser o GoldenEye que você gostou. Mas aí é que você se engana, meu querido. A Nintendo, ela tá segurando os jogadores nostálgicos pelo saco, cara. Quem olhou esse jogo e falou, porra, era o melhor multiplayer que eu joguei na minha vida, que não sei o que, cara. Mas numa época em que ninguém tinha feito FPS no console. Não tô tirando o mapa. Pra mim, mostrar um GoldenEye de novo, assim, que, tipo, com aqueles gráficos, sabe, pra Nintendo Wii, contando a mesma história, velho, pra mim é tão útil quando eles lançarem, tipo assim, um Counter-Strike 1.8, sabe? Exatamente, cara. Dane-se, cara. Tá, o jogo foi bom, eu gostei, pô, pode ser até que eu jogue 1.6 hoje em dia e tal, mas, velho, dane-se, tipo assim, o jogo congelou no tempo, velho, não tem como você querer lançar ele agora e achar que ele vai competir com o Call of Duty. Não, mas, Thiago, tipo assim, cara, o que tem desse jogo do 007 de 64, só a nostalgia, só mais nada. Só isso já basta, cara. Isso, exatamente, cara. Tanto que eu achei que, vamos dizer, a parte da apresentação da Nintendo foi baseada na nostalgia. Sim, mas, por exemplo, vamos dizer, eles pegaram um personagem que tava sumido há um tempo, temos nostalgia, o Kirby. E eles mostraram um jogo foda, cara. Mostraram um jogo que parece ser genial. Jogabilidade, conceito, estilo visual, sabe? É verdade, sabe? Cara. Foda. Inventado ali, parece que tá do cacete, velho. Agora, o GoldenEye, cara, é a mesma coisa de chegar assim e falar, pô, cara, Altered Beast era muito maneiro, que nostalgia que eu tenho de Altered Beast, velho. Não jogue Altered Beast, cara. Não jogue. Fique na sua nostalgia, cara, porque é a única coisa que tem dele. Coitado. Sabe? Eu tava jogando agora no roupa, hein? Tudo que tem... Sim, mas tudo que tem no GoldenEye tudo bem, você pode chegar no Nintendo 64 e jogar o GoldenEye e tá... Tudo que ele fez de jogabilidade foi ultrapassado, já foi feito melhor atualmente. Mas você pode chegar lá, pô, isso era maneiro na época e conseguir se divertir. A diferença é, nem isso eles estão mantendo, sabe? Eles estão atualizando pra um jogo de primeira pessoa no Wii que não vai ser tão bom quanto os seus rivais no 360 no PS3, sacou? Então... Eu concordo muito com você nesse ponto, Manjinho, mas se você for olhar só pro mercado do Wii, cara, não existe outro game que vai fazer coisa parecida com isso, entendeu? Ou se existe, são muito poucos. Então, já que tem essa questão da nostalgia e tem um mercado aberto esperando por isso, por que não, né? É, um multiplayer de tela dividida, né? Realmente, por esse lado é. Não, mas eles falaram que vai ser um multiplayer. Não, online. Sim, mas sim, mas vai ter digamos, online com friend code. É, vai ter online e tela dividida tem, também, né? Primeira pessoa de shooter assim pra Wii. Acho que sei lá, tem pouca coisa, Conduit. Tem o Dead Space Extraction, né? Considera FPS? Eu acho que não, ele é Rail, né? É, então assim, online, tipo um sim. Modern Warfare, um Realmente não tem. É, tem o Call of Duty 4 que saiu pro Wii. É, né? O Reflexes, né? É, Reflexes. Mas tem muita pouca coisa, realmente. Por esse lado, né? Eles estão pegando um mercado que não tinham. Mas não esperem que vai ser o GoldenEye do 64. Não esperem que vai ser um jogo bom. Sério mesmo, cara. Cara, pode ser bom. Tipo, ele não vai ser excepcional, mas ele vai ser muito bom. Porque pelo próprio GoldenEye que já foi, ele com certeza. Agora, não vai ser um jogaço excepcional batendo de frente com, sei lá, Battlefield Bad Company, por exemplo. Exato. Não, exatamente. Eu acho que, tipo assim, pro cara que, tá bom, no Wii não tem tantos jogos assim, mas pro cara que tá acostumado já com jogos de primeira pessoa atuais, velho, pra ele jogar o GoldenEye de novo, ele vai sentir um abismo, sabe, entre eles. Uhum. Acho que ele não vai conseguir gostar tanto, sabe? Exato. Tava falando isso, tá ligado? Fred, o que você achou do Metroid, Other M? Cara, eu achei, tipo assim, me irrita um pouco a ideia do Nintendo Wii, que tudo tem que ser muito colorido, sabe? O Sim. Zelda tem que ser muito colorido, tudo tem que ser muito colorido. Eles não sabem não usar muitas cores, sabe? Isso é uma parada que me irrita, sinceramente. E Metroid, velho, é uma coisa que desde os 8 bits, velho, desde o, sabe, Nintendinho lá, a parada é escura, sabe? É dark, É dark pra cacete, velho. Pela primeira vez a Nintendo rompeu com isso, sabe? Isso é uma coisa que eu não gostei mesmo. Mas, assim, tirando isso, eu acho que pode ser um excelente jogo, velho, porque Metroid é uma excelente franquia, sabe? A trilha sonora é muito legal e... Eu com certeza daria uma chance, sabe? Só que sabendo que existe o risco de não ser bom. Acho que pode tanto ser ótimo quanto não, sabe? O grande lance desse Metroid é que ele tá misturando a jogabilidade do Metroid clássico, né, em 2D, com o 2.5D que eles estão fazendo, e ao mesmo tempo colocando um pouquinho do Prime, né, que você pode observar pelo visor da Samus e tal. E foi legal que, tipo assim, a Samus, por exemplo, no Prime, ela tem a habilidade de pesquisar as criaturas, né, então você usa o seu visor, e aí você dá um loading lá no bicho, e aí aparece um monte de informação sobre ele. E nesse ela pode fazer isso também, só que ficou legal que, assim, é uma coisa muito mais natural, sabe, porque você tá usando o seu visor no meio de uma floresta, e aí você acha uma planta, tipo, lá no fundo, e aí você olha ela, sabe? Não é aquela coisa parada lá na sua cara, descarada, assim, pra você analisar ela, sabe? Isso eu achei interessante. É bem legal. Se você manter o que Metroid sempre foi famoso por ter, você não corre muito risco de ser um fracasso total. Ele tem que ter aquela atmosfera de isolamento que a gente tá acostumado. A ambientação tem que ter exploração, do Metroid. Com certeza, com trilha sonora e tudo. Uh-huh. Você tem que ter a exploração, que, porra, Metroid é um labirinto, são labirintos especiais. Você tem que ter uma história condizente, que já foi feita até agora. Aí eu já acho que nesse ponto ele não vai comparecer, sacou? Porque, pelo que eu tô vendo, eles estão levando muito pra um lado de anime a história, sabe? Até pelo próprio estilo visual e o tal. O estilo visual tá anime, né? Pois é, total. Fazendo a história é o Team Ninja, né, cara? Que, tipo, porra, vamos falar a verdade. Jogabilidade, os caras são responsa, né? Mas... André, o que que Team Ninja já fez, assim, tipo, as últimas Olha coisas? Só, Ninja Gaiden... Ninja Gaiden. Por isso que fizeram Dead or Alive também? É, a equipe do Dead or Alive. Eles mexeram com o Sonic, é a impressão minha. Acho que não, cara. Não, Fred, nem todas as franquias fracassadas passaram pela mão do Team Ninja. Ah, tá. Sacanagem. Não, de verdade, cara, eu achei que eles tinham feito alguma coisa desse Sonic, eu não tô zoando, não. Você me deixou na dúvida agora, na boa. Eu tô com muito medo da história do Other M, porque a história do Metroid sempre foi, nunca foi uma parte assim, absurdamente fundamental, assim, digamos. Nunca teve cutscenes, conversas e tal, assim. Era sempre uma parada mais solitária e a história você percebia através da observação do seu ambiente, né? Uhum. E nesse daí eles estão colocando cutscenes com aquele estilo bem anime. Eu tô com medo, cara, sério mesmo. Cara, tá parecendo Advent Children. Tá. Eu queria um Metroid feito pela Cher Entertainment que fez Shadow Complex, cara. Só. Porra. Era só trocar o protagonista pela Samus, cara. Não sabe mais nada. Caraca, velho, todas essas séries que não conseguem fazer coisas 2D mais legais, né? Era só colocar o personagem lá, né? Que é Solvênia, né? Era só colocar Porra, lá. Cara, total. Lá. Cara, exatamente. Será que tão difícil pensar? Pois é, né, velho? Tipo, ouvir o que, é que o povo tá pedindo, sabe? Um Sonic demorou quantos anos pra eles resolverem fazer um Sonic 2D lá, pois é. Todo mundo pedir. Não é difícil, cara. É. Falta, sei lá, tipo... É um troço estranho. Olha o nome do estilo, Metroidvania. Ele não faz Metroid do jeito que ele faz. É, e o novo Castlevania também tá saindo, né? Tá tentando fazer uma parada nova, vamos. É o God of War Transilvânia, né? E o Disney Epic Mickey, Guilherme, o que você achou dele? Cara, esse realmente me deixou assim, pulando na cadeira, que eu tenho muitas boas recordações de jogos como, por exemplo, o Castle of Illusion. Provavelmente o primeiro jogo do Mickey que eu joguei. Só que assim, o Epic Mickey, a diferença que tá tendo é que ele tá tirando um pouco o lado Caxias que o Mickey assumiu nos últimos 80 anos, sei lá, e voltando porque ele era mais antigamente, porque no início, quando antes você não tinha dono de Pateta e um milhão de personagens pendurados, o Mickey também sabia ser um sacana, sacou? Tanto que os primeiros desenhos era ele sacaneando alguém. Uh-huh. E nesse jogo, você vai ter a opção de apagar a pessoa. Porra, o Mickey Caxias nunca apagaria a pessoa, ele seria aquele carinha bonitinho. E eu sempre fazia o bem, sacou? Sim. Vai ter esse esquema de moral, né? De karma, decisões. O legal também é a questão que eles deixaram aberto, que as suas decisões vão influenciar na sua jogabilidade, você tem a opção de apagar um cenário, de criar outra coisa, então cada um que for jogar vai ter a sua própria experiência, vão ser dois jogos diferentes para duas pessoas diferentes. Sim. E a arte gráfica que eles estão usando realmente me deixou besta, assim, tá muito bonito para um jogo de Wii. É, tá, a parte de exploração lá no mundo tá muito legal, tá com um gráfico bem maneiro, e a parte de que eles mostraram lá no, aquele curtinha do preto e branco, do Mickey no barquinho. Tá muito legal também o estilo visual que eles conseguiram, né? Eu acho que, diferente de GoldenEye, esse jogo do Mickey é um jogo baseado em nostalgia também, mas que tem grande chance de ser bom, sabe? Ele tá trazendo muita coisa, né? O designer dele, né, cara, é o Warren Spector, é um dos designers mais importantes aí da história da humanidade, cara. O cara que fez Última, o cara que fez Deus Ex. Aliás, não fez Última. Quem fez Última foi Richard Garriott. É o cara que fez Deus Ex, o Warren Spector. Então, puta merda, né, velho? Vamos ver. Tá muito, muito crédito. Você tá juntando, sei lá, 80 anos de arte, que a gente sempre teve, com um cara que sabe mexer bem com isso. Numa jogabilidade que já me deixou entusiasmado, então... E eu não sei, sabe? Você imagina um jogo do Mickey e você pensa, pô, um jogo de plataforma, né? E ele tá colocando elementos de RPG, ele tá colocando elementos de plataforma, assim, também, né? Mas também de exploração, né? De... combate, interação, isso tudo, com certeza isso tudo. E graças a Deus não tem nenhum bombom sorridente logo na primeira cena falando com você, né? Pô, bombom sorridente. Você pega de cara e vê que é um Cast of Delusion versão 4.0, já desanima a gente. E ele tá com um clima meio dark, né? Não é aquele Mickey felizão que de sempre, né? Tem que ser maneiro. Exatamente. Então, pra mim, cara, nossa, o momento máximo da conferência da Nintendo, Donkey Kong Country Returns. Nossa, cara. Caraca, puta merda, cara. Caraca. Não, quando Regi Filmes Amei falou, da Retro Studio e tal, ela tá meio, né, cara, apagada. Mas o que, vamos mostrar agora o que eles fizeram nesse tempo. Caraca. Puta merda, quando cara. Começou a tocar a música, cara, pelo amor de Deus. Foi demais aquilo ali. Sem brincadeira. E aí, de começo, assim, eu pensei, puta merda, Donkey Kong, mas eles estão pegando pela nostalgia de novo, cara. Vai ser só um Donkey Kong com fases novas. Mas não, né, cara? Porra. Não, tá parecendo bem novo mesmo. Não, eles mostrando do barril indo, tipo, de um plano na frente da tela pra um plano no fundo, né? Uhum. Aquela parte do pôr do sol com as silhuetas. Nossa, porra. Aquela parte do pôr do sol é aquilo muito fantástico. Aquilo foi lindo. Aquela é só em tons marrom, vermelho e laranja, cara. Aquilo, pois é. Sensacional. Não, e a partir do... já tá de parabéns. Eles pegaram a fase clássica, né? O carrinho de mina e colocaram com o cenário modificando, a parada destruindo e caindo enquanto você tá passando. Puta merda, velho. Eu quero muito jogar isso. Esse é o jogo que mais me faz vontade de comprar pra Wii de novo, cara, sinceramente. Fala que vai ser ruim, Fred. Fala que vai ser ruim, filha da puta. Por que eu falaria isso? Porque coisa não. De nostalgia é ruim, não vai dar certo. Olha só, cara, só porque eu falei mal de GoldenEye, o Thiago ficou puto agora. eu nem falei mal de Mickey, cara, que é nostalgia também, mas, né, tudo bem. Não, até no Tio de Gamer, quando eu fiz o comentário, eu falei, cara, Donkey Kong Country levou muito tempo, na minha opinião, pra receber um remake que realmente chamasse atenção, e pelo que eu já vi, no, sei lá, 30 segundos de jogabilidade que eles mostraram, eu já fiquei maluco, então vai ser um jogaço, com certeza. Eu senti falta de uma coisa, cara, da Dicky. Pois é, mas eu até curti, sabe, que eles estão voltando pras origens de Donkey primeiro. Só, né, cara? E eu achei maneiro que vai ter uma habilidade de você montar no Donkey, né? Exato, isso eu achei legal também, talvez a interação com dois players seja um pouco mais funda do que tinha no Super NES. Mas o Thiago, não se preocupa não, cara, quando sair o Dixie Kong Quest Country Returns, aí você vai falar... cara, aí vai ser foda, com temática pirata e tudo. E sabe que, tipo, tudo bem, né, cara? Claro que eu ia preferir que fosse feito pela Rare. Mas, na situação baseado atual, no que né? A Rare tem feito, baseado no que a Rare tem feito, e tipo, sério, eu já tinha até desistido de que eles fossem voltar pro Donkey Kong Country, porque eu tava achando que tinha alguma coisa legal entre a Rare e a Nintendo que impossibilitava isso, sabe? Eu nunca imaginava que eles fossem fazer. Então foi, de longe, a melhor e maior surpresa da E3 pra mim, sabe? Foi muito pra mim, foda. Caiu na mão de um estúdio que tem potencial, né, com cara? Com certeza. Um estúdio que mostrou que sabe fazer. Pegar uma franquia de sucesso e fazer bem, né? Você pegar um Metroid e transformar ele num shooter, cara. Eu lembro que na época, mas foi cada pedrada que eles receberam. Ainda bem que eles não transformaram o Donkey Kong em um FPS, mas... Pois é, mas com tiveram... aquela arminha de banana do Smash Bros. Eles transformaram, mas, né, mantendo uma... Mas, não, enfim, concordo. Cara, eu acho que caiu na mão do melhor estúdio possível dentro ali da Nintendo. Eu acho que, mano, eu ponho fé, cara, vai ser um jogaço. Quer dizer, eu só vejo um problema, cara. Ah. É querer colocar o movimento do emote demais. Seria ideal se desse pra você jogar com aquelas com controller só, né? Aliás, vários jogos do Wii seriam ideais se jogasse com Classic Controller, mas tem algumas coisas no novo Super Mario Bros. Wii que me irritam pra cacete por ser no Wii Mode. Ah, por isso mesmo assim, vai ficar complicado. Eu espero que eles... Ah, quer usar, como diz o Pablo, a característica punhetante do controle? Tá, pode usar, mas deixa a gente que não quer, né? Poder, né? Ter a opção de não usar. Agora, uma coisa que eu espero, né? Pelo que eles mostraram no trailer, eles mostraram... Tocaram uma música clássica, né? Do Donkey Kong 1. Eu espero que eles chamem o Dave Wise pra fazer a trilha, cara. Porque, pelo amor de Deus. Puta merda. Imagina uma trilha nova de Donkey Kong e Dave Wise, cara. Isso vai ser muito foda. Que pariu, cara. Cara, eu vou. É de chorar vendo jogando. Meu Deus. Olha, sinceramente, se eles pegassem a trilha que já existe e usassem, eu já tava feliz da Sim, vida. Sim, com certeza, mas sabe. Atualizando, então, porra, melhor ainda. Pô, cara, tô esperando o mundo desse jogo, cara. Vai ser demais. Mas, não é só isso, né? Ainda. A conferência da Nintendo não. Ainda, né, cara? Não cansou ainda. Como ela esquentou, né, cara? Porra. Ela começou, né? Depois veio com o GoldenEye com um trailer já frenético e Kirby agora... pra alguns ela começou depois de GoldenEye, mas tudo bem. Mas a Nintendo, não, então... Mas sério, cara, o início da conferência da Nintendo tava um saco, que ele tava mostrando altos dados estatísticos, né? Ah, normal. Tantos jogadores, comprou tantos jogos do Wii, não sei o quê, aquela conversa chatíssima. Fred, vou dizer que eu só não fiquei mais irritado, porque eu lembrava muito bem como é que foi do ano passado com aquela tiazinha de segundo grau, só falando merda. A professora, né? A professora, né, cara? A professora. Pelo menos o cara, ele tinha a cara de mal, mas pelo menos tava sendo um pouco mais carismático. O Red, ele é geralmente carismático, eu achei ele um pouco arrogante demais nessa conferência da Nintendo, porque ele tava meio que tipo assim, reclamaram, mas não interessa porque a gente tá vendendo mais todo mundo, né? Porque, tipo, é isso que importa e se fodam vocês, né? Esse é o erro pra ele, é isso que importa mesmo, lidera, né, cara? Mas esse é o típico erro de quem tá liderando e geralmente na outra geração a situação não fica muito boa. Mas assim, não. Se a gente comparar com, tipo, a pior de todos os tempos, né? A E3 de 2008, assim, né? Realmente, cara, porque a de 2008 foi todo mundo só mostrando gráfico e falando essas coisas, sabe? Exatamente. Então, o fato dele ter passado falando isso só início e depois mostrado os jogos... Relevou, né, cara? Relevou bastante. Bem que a de 2008 ainda era Business Center, né? Não tava pois aberto ao clima ainda. Só foi no ano passado. Mas mesmo assim, boring as hell, né? Então, o que, que você achou do Kirby, Fred? Não, eu só acho importante a gente comentar muito sobre Kirby, porque realmente, assim, a apresentação do Nintendo foi toda baseada em nostalgia e, pra mim, pelo menos, o Kirby foi o mais bem trabalhado de todos, porque é uma franquia bem antiga do Nintendo e eles fizeram um jogo muito, muito reinventado, sabe? Criativo, eles, né? Eles pensaram em tudo, assim, modificaram muita coisa do Kirby, sabe? Agora o visual dele parece, é como se você jogasse jogo de plataforma e o personagem, na verdade, é o personagem, na verdade, ele, você vê o contorno dele só, né? Como se fosse uma linha. Linha e o cenário é como se fosse um pano, né? Exatamente, ele, um tecido, na verdade. Ele abre o zíper de vez em quando, em alguns locais, o cenário transforma. Ele puxa o coisa e dobra o pano pra juntar duas coisas. O inimigo, tipo, é um dragão, assim, ele vai puxar a linha do dragão, aí sai o dragão e fica só o esqueleto dele, sabe? E, muito legal, cara. Super criativo, sabe? Acho que é uma das coisas mais bem trabalhadas que a Nintendo mostrou nessa feira, assim, uma das que mais vai valer a pena. Eu acho que, falando aí do Cub, eu acho que uma coisa que eu percebi nessa conferência, a Nintendo, cara, ela não sabe fazer trailer. Todos os trailers dela, dos jogos, assim, digamos, o Golden Sun, o Mario, o Wii Party, né, que agora não é mais Mario Party, foi bem triste. Tipo, todos esses jogos, é tipo um monte de cena de jogabilidade sem qualquer contexto, colada juntos com uma musiquinha instrumental no fundo. Só. Feliz. É só isso mesmo. Com relação ao Kirby Zap Yarn, eu senti uma parada ali que eu só tinha sentido quando eu vi Comic Zone pela primeira vez, cara, que é uma metalinguagem bem trabalhada com relação ao enredo que eles têm. A questão de, porra, o Kirby reorganiza suas linhas e vira um carrinho, vira uma lancha, vira um negócio. Porra, muito legal. Você vai passar de fase, você abre um zíper, assim como no Comic Zone, o cara ia passar de fase, ele trocava de página e tal. E, cara, eu achei a ideia ao redor do jogo sensacional. Muito foda. Conceito muito foda. Eu tô esperando pra jogar esse jogo, embora nem seja fã dessa coisinha rechuchudinha rosa. É aquele negócio, né, cara? É um trem tudo. Tem tudo pra um game hardcore achar bobo e besta, mas o jeito que eles fazem é muito bem. Quebra é muito qualquer maneiro. Preconceito, né, cara? Não tem jeito você não empolgar com o negócio aí. Mas enfim, então, pra fechar a conferência, eles mostraram o novo hardware da Nintendo, que eu vou falar a verdade, que eu acho que desde o Nintendo 64, ou talvez até do GameCube. Desde o GameCube, eu não vejo um hardware da Nintendo e falo, eu vou comprar isso, mas com certeza no dia do lançamento, cara. Peraí, desde o GameCube? Eu acho que sim. Você comprou no GameCube, você falou isso? Eu queria. Não deu certo, mas eu queria comprar. Porque ele veio, o GameCube tinha tudo pra si. E foi um console bom no final. Teve jogos bons. O resumo da ópera pro GameCube foi que ele venceu a pirataria, mas perdeu todo o resto. Sim. É verdade. Mas o 3DS, então, né? Eu achava que eles não fossem usar esse nome, acabaram usando ele oficialmente mesmo. Uhum. Que é o Nintendo DS, com gráficos ali entre GameCube e Wii mesmo, né? Tá muito foda, os gráficos deles são muito impressionantes. Sim. E com 3D... Entre GameCube e Wii, não. Entre Wii e GameCube, né? Concordo com o Fred. E com 3D sem óculos, que funciona, o que é muito absurdo, né, cara? Exato. Tudo bem que, assim, eu esperava que na apresentação eles fossem usar alguma coisa em CG, algum vídeo que fosse te mostrar qual a sensação que você tem, né? Reproduzir em um vídeo a sensação de profundidade das coisas saindo e tal. Não aquela porra daquele vídeo do Reg sendo queimado, gritando, que foi bizarro. Mas uma coisa que te mostrasse realmente o que seria o 3DS. Eu esperava alguma coisa desse tipo. Então, pra gente que tava assistindo em casa, foi tipo, acredite que funcione e fique feliz, sabe? Mas lendo o pessoal que testou o 3DS lá, comentando, parece que é tipo voodoo, sabe? É magia negra a parada, porque é muito impressionante. Cara, pra início de conversa, isso é um tapa na cara agressivo da Sony, que tá querendo usar óculos pra televisão 3D, velho. Assim, sabe? Tipo, antes de lançar a tecnologia dela, a gente já tá mostrando que já tá inútil, porque o nosso não precisa de óculos. Pois é. Pro da Sony você precisa do console, da TV, óculos. A TV tá custando R$12.000 no Brasil na data de hoje, isso. E do óculos, lindo, né? Que também não é barato. E que se você quiser óculos pra sua família inteira, você tem que comprar vários. Te incomoda, cara. É que negócio igual o Fred. O Fred usa óculos de lente. Como é que ele vai usar? Cara, sabe? Tipo assim, o dia eu fui no cinema 3D, velho. Eu falei, tem alguma opção pra quem já usa óculos? O cara riu de mim, velho. Tipo, não, mas o óculos 3D, ele entra por cima do degrau. Ele não impede um do outro, não, cara. Não, eu sei, não impede, mas incomoda. Incomoda, cara. Né? Cara, incomoda até pra quem não usa óculos. É, pois é. Sim, tipo. Parece sacanagem, cara, mas colocar, tipo, poucas gramas a mais de peso na base do seu nariz, depois de uma hora, dói bastante, velho, dói muito mesmo, sabe? Chega um momento que eu tenho que ficar segurando o óculos com a mão, porque não dá pra colocar ele, sabe, colocar ele na cabeça mesmo. É uma merda. É uma droga isso, velho. Como que eu vou jogar videogame segurando o óculos com a mão, velho? Tem dessa, não. E o 3DS, cara, você só precisa dele. Você comprou o 3DS, tá pronto, né, cara? Pronto. Não precisa mais nada. Já toma essa, velho. Fábrica, cara. É impressionante. Ainda tem nível de regulagem de 3D que você quiser. Se você quer imersão total, você ajusta no máximo, senão você desliga. Isso é bem interessante. O que acontece é que a tela dele, né, parece que tem várias camadas e tal, e aí você ajusta a proximidade dessas telas e tal pra aumentar a percepção do 3D. E o que ele faz é que, tipo, você tem que segurar o DS, eles dizem que é tipo numa bolha, né? Que é dentro dessa bolha que você está segurando o DS, digamos, uma bolha imaginária, não existe, mas dentro desse espaço circular, esférico, o 3D funciona. Se você sair dele, você não consegue mais ver em 3D, né? O efeito é ótica simples. Se você botar o 3D, independente de como você fizer, e inclinar um pouco mais a lente, você já perdeu. Você vai ver um negócio meio estranho e tem que voltar à posição normal. Sim, mas não, existe isso, essa mesma tecnologia em TVs, né, experimentais e tal, só que no caso da TV é complicado porque você tem que ficar imóvel no seu sofá, você não pode mexer a cabeça nem um centímetro, senão você perde a ilusão do 3D. No DS é mais tranquilo porque, pô, é um handheld, né, é um portátil, tá na sua mão, você mexe do jeito que você quiser. Se você quiser deitar, tranquilo. E sem falar que tem essa questão da bolha, né, tipo, você não vê TV colado na parada que nem você joga um DS, sabe? Você vê no sofá, mais longe e tal, sabe? Às vezes a TV não consegue, tipo, pegar captar essa região toda, sabe? Sim. E como, tipo, às vezes é mais uma pessoa que tá vendo, tem ângulos diferentes de visão e tal, né? Então realmente é mais complicado. Exato. Mas e o Kid Icarus, hein? Finalmente aparecendo Isso que eu tava falando, a gente tá falando só do hardware e os jogos que mostraram, cara. Eles mostraram o Kid Icarus como, digamos, o grande projeto first party, né? Pra vir com 3DS. É o grande lançamento, né? Que já tava como rumor pra aparecer na da E3 passada. Mas eles confirmaram várias outras empresas também. Pois é, e aí eles confirmaram um milhão de jogos, né, cara? Vai ter inclusive, professor... Inclusive, parece que confirmaram um remake, Fred. Ah, Thiago. Olha só. Eles falaram, não foi? Do Ocarina of Time, foi. Do Ocarina of Time. Ah, sim, já ouvi esse rumor, realmente. Não é nem rumor. Dentro dos jogos que aquelas mulherzinhas estavam trazendo lá pro pessoal, um deles era o Ocarina of Time, já com um gráfico bem melhor, já com um gráfico bem maneiro. Isso é uma coisa interessante de notar no novo hardware do Nintendo DS, é que ele ganhou um boost na parte de processamento gráfico. Ele tá, se não igual, tá superior ao PSP, por exemplo. Tá tipo o PSP pra cima mesmo. Porque... Exato, e agora o único motivo que a pessoa tinha pra ter um PSP e não ter um Nintendo DS... Acabou com o PSP, ver, coitado, né? Acabou, cara. Toma essa sonha de novo, cara. Eu tenho um PSP e vou dizer que pra você que essa questão do 3D é mais um processamento gráfico novo que ele tá ganhando, e se realmente Metal Gear Solid for lançado para o DS, que eu tô esperando com muita ansiedade. Se for assim, cara, é a pá de cal em cima do PSP, e ou a Sony se move ou um abraço. Mas já tá confirmado também, porque um dos demos que eles trouxeram lá era o Metal Gear Solid 3, né? Exatamente. Com o gráfico igual do PlayStation 2, cara, o que é muito foda, meu Deus. Não, e é que, eu acho legal você comparar a relevância de... Então, se você já anunciava o seu PSP no Mercado Livre, que o preço de mercado dele vai cair, cara. Verdade. Eu não tenho interesse em vender agora, que eu tenho quase 400 jogos nele, pô. Caralho. Nossa, vida. Mas, ô Fred... Eu acho legal você comparar a... Foi mal, Fred. Acho legal você comparar a relevância de lançamentos, né, de uma empresa pra outra, assim, sabe? Sim. Tipo, cara, eu acho a Sony legal, sabe? Mas, ô velho, a Sony lançou o PSP, sei lá quantos anos atrás, e depois ela lançou o PSP Go, velho. Uma parada mais limitada e mais cara que normal, velho. Sabe? Ô velho, eu achei muito boa a Nintendo esfregar o 3DS, velho. Achei bom demais, cara. A Sony tem mais é que se ferrar com o PSP mesmo, velho. Sim. Sabe? É pedir pra dar errado fazer umas paradas dessas, velho. O PSP é muito feio mesmo. Cara, na PSP lá, você sabe que vai dar errado, velho. Como que os caras que estão desenvolvendo não percebem isso, velho? Sabe? Quando ele apresenta o produto, você vê, pô, isso vai pra frente, sabe? Óbvio que não vai, velho. Mas olha só, os jogos third party que foram anunciados, Professor Layton, caralho, velho, você consegue imaginar puzzles do Professor Layton em 3D? Cara, o Professor Layton é... Cara, se você tem um DS, cara, e gosta de puzzle, cara, é obrigação, cara. Não, e é cara, um jogo lindo, velho. É um jogo que me faz me sentir muito burro, velho. Meu cérebro já tá derretendo só de pensar no que cara, vai ter de puzzle em 3D, cara. Se você joga o Professor Layton sem usar, né, tem que usar a internet pra te ajudar, cara, dá pra você ficar uma semana ou mais em um puzzle, cara. Ah, cara, tranquilo. Às vezes a solução é a mais simples possível, cara, e você nunca pensa nela, velho, impressionante. E como se não bastasse, ainda tem um plotzinho por trás, sim, né? Sim, historinha, né? Desenho com a animação e tal. As animações muito bem feitas, cara. Nossa, muito bom. Legal. Muito bom. Olha só, Kingdom Hearts, Resident Evil, Batman, Assassin's Creed, o Metal Gear, como a gente falou, né, cara? Porra. Coloca aqui uma observação. Ah. Resident Evil vai ser um jogo original, não será um remake. Olha só, cara. Olha, na apresentação da Nintendo, o cara, um dos diretores, um dos novos diretores do Resident Evil, ele fala: as opções que o 3D tá criando são tantas que fazer um remake seria um desperdício. Então pois eles vão, cara, vão que... partir para um original. Não muito sei como bom. Será canônico com relação aos outros, mas já é motivo para deixar todo mundo com vontade de jogar esse jogo. Tem data de lançamento do 3DS? Não tem, tá não deram data ainda. Dos peões, marcado pra... não tem uma data ainda. E também não tem preço, né? Mas eu tô supondo que ele vai vir com o mesmo preço de um DS na época do lançamento, né? Ou de um DS XL agora, né? Quanto que tá, mais ou menos? Acho que é $100, né? Acho que é uma parada assim. Mas de lançamento. $150. É, 150, alguma coisa assim, cara. Não passa disso, não. Ou então mil reais. Ou mil. Uma coisa que a gente até ignorou aqui, que não pode fazer isso, gente, é o acréscimo do slide pad que eles colocaram no... Isso, né, cara? Analógico, né? E parece que tava reclamando disso. E parece que ficou bem mais confortável do que é no PSP, né, cara? Ele ficou maior. Sim. E parece que ele é bem firme, então ele tem uma precisão muito boa. É, ele se assemelha mais ao controle do Xbox, aquele direcional do Xbox, do que o slide pad do PSP, dada a precisão dele. Sim. É. Outra coisa que foi anunciada foi o novo Nintendo Dogs, né? Que agora vai ter gatos também, mas quem se importa com o Nintendo Dogs aqui? Sério que falaram isso? Nem reparei. Sim. Falaram. Eu também não, velho. Ah, só tem um detalhe a respeito dos lançamentos da Nintendo. Eu tô vendo a hora na próxima E3, ou quem sabe na seguinte, que eles vão lançar o Mario Sport terceira idade, com bocha, dominó, corrida. Cara, agora tem vôlei, hóquei, acho que futebol americano, sei lá mais o quê. E queimada, cara. Como assim queimado, cara? Não, eu lembro. Tava acompanhando no Twitter, aí, né, todo mundo comentando sobre isso, aí alguém falou: haha, só falta ter queimada. Cara, o que, tipo assim, eu acho que eles têm uma lista de todas as atividades do mundo e eles estão riscando as que o Mario já fez. Exatamente. E não tá sobrando mais, cara. E mais do que isso, tem hóquei na praia. Hóquei na praia. Como você joga hóquei na praia, velho? Tipo, mas, eles estão começando a inventar isso. Uma bolinha de golfe. Uma coisa que me impressionou muito sobre os lançamentos da Nintendo é que, tipo, eles mostraram muito jogo que nunca tinha sido falado, como o Donkey Kong, como o Kirby, como o 007, como, sei lá, esse Mario do esportes aí. Pra essas férias, né, cara? E, cara, todo até o final do ano, velho. Como assim, sabe? É, mas a Nintendo sempre faz assim, cara. Ela sempre, igual, você lembra? Todo mundo cobrou dela Zelda ano passado e falaram: não, não é o momento, não tá no ponto certo ainda. Aí eles mostraram esse ano, no início do ano que vem, já tá na prateleira. Eles mostraram o Mario ano passado, mesmo foi esse ano, né? Menos de um ano depois, tava na prateleira, cara. Então a Nintendo segura muito bem as coisas. Então, cara, por esse volume, pela qualidade das coisas boas que eles mostraram, a Nintendo é disparado o melhor da E3 desse ano pra mim. Sem dúvida. Eu boto as duas primeiro, com certeza. O que é muito assustador, porque, né, cara, em relação aos dois anos, né, velho? A gente tava sendo tanto além no Music, cara, que não. Cara, o lance é o seguinte: isso é como se fosse um chefão de Final Fantasy. A apresentação da Microsoft foi aquele chefão preparando um puta raio e o da Nintendo o cara desviou. Eu acho que uma grande lição que eu tirei dessa apresentação da Nintendo, que realmente me deixou mais esperançoso, até porque eu tenho um Wii em casa, é que eles pararam de me forçar a ideia de que o emote é uma parada perfeita e começaram a pensar pra botar os jogos funcionando naquela merda, entendeu? É. Ainda assim, que não tenha funcionado lá, perguntei ao senhor Miyamoto, que não, a parada não funcionou direito, pelo menos eles pararam de inventar e de falar: não, o nosso é perfeito, o nosso é isso, o nosso é aquilo. Começaram a se mexer porque a Microsoft... É. Ótimo. A Microsoft veio aí com uma parada mais revolucionária do que o que ele já tem. Sony vem com algo mais preciso que o dele. Exato, né? E aí a Nintendo falou: cara, estão vindo com a hardware melhor que o nosso, vamos focar no software, né, cara? Que é o quê? Porra, Nintendo é isso, né? Deveria ter sido feito há 3 anos. Mas fez, né? O que importa é isso, pelo menos. É, pra fechar a conferência da Nintendo, então. Vitality Sensor. Ah, cara, isso não existe. Isso é lenda urbana, cara, isso é tudo que falei. Ignoraram, fingiram que não existe, velho. Cara, olha isso. Graças a Deus, meu querido. Então, Então, pra fechar a E3, a conferência da Sony, mais uma vez apresentada pelo nosso amigo Jack Tretton. Eu achei a conferência da Sony, ela tava bem, digamos, hostil, confusa, né? Hostil às outras, porque o Jack Tretton, o cara lá, o Kevin Butler da Kevin campanha Butler publicitária, eles, cara, estavam cutucando foda, né? A Nintendo aquela e a Sony. História, e a bola quicou na área, eles chutavam sem piedade, cara. E até a parte do Kevin Butler, eu ri pra caramba, não que fizesse sentido que fosse real, mas eu ri muito com o que eles falaram. A Sony, ela tem um histórico de campanhas publicitárias fracassadas, foda, né? É. E eu acho que pela primeira vez ela acertou com esse cara, porque todos os comerciais dele são muito engraçados e, pô, ele fazer o que ele faz os comerciais ao vivo ali, né? Eu acho legal que a Sony, eles lançaram, quando tava saindo o PS3, alguém lançou, tipo assim, um top das 50 piores propagandas da Sony, velho. Você vê se alguém tiver 50 propagandas muito ruins, tipo, não é brincadeira não, sabe? Tipo assim, tem umas propagandas que é tipo assim, sabe? Tem um PS3 na sala, aí tem uma boneca, sei lá, toda quebrada, toda riscada, aí começa a mostrar o PSP, começa a mostrar a boneca, aí a cabeça da boneca começa a girar pro PSP, assim, sabe, sozinho. Caralho, nossa, velho, como assim, velho? Faz menor, não, assim. Tem uma que eu já vi do PS2, que é com atores pornô, velho. Tipo assim, nossa, é tipo um monte de repórter atravessando um rio na África, e as atores pornô são tipo crocodilo, aí vão pegando como os caras assim, e tal. Cara? Aí no final aparece PlayStation escrito, velho. Cara, quem mais? Eu me irrito muito com aquele PlayStation, sabe? Aquela PlayStation. Nossa, cara, e no final de cada trailer aparecia essa voz. Puta merda, cara. Acertou, velho. Que negócio mais nada. E na minha cabeça, Thiago, sabe o que o cara fala? Ele fala PlayStation. PlayStation. Então já pinha, né? Ah, olha só, vou falar uma parada. Tipo, como a conferência da Microsoft, a da Sony não mostrou muita coisa nova, né? Vamos falar das coisas novas que eles mostraram. Teve o Twisted Metal, né? Que foi a última coisa que eles mostraram. Achei que não valeria o peso pra ser o último. Não, eu também não achei que foi isso tudo. Achei que graficamente não tá legal, sabe? Mostrou o carro atravessando um prédio, aí o prédio desaparecendo, assim, sabe? Virando O prédio desaparecia, né, velho? Não curti. O povo entrando no palco, cara, achei muito, sabe? Desnecessário. Eu achei maneiro, sabe? O David Jeff lá, o criador do God of War, né? E do Twisted Metal. Uhum. Voltando, né, às origens com o Twisted Metal, achei maneiro, sabe? Pô, fazer uma ceninha, assim, pelo David Jeff, que ele tá sumido há um tempão. Então, achei legal. O jogo em si eu não curti, sabe? Eu acho que... Pois é, eu gostava desse tipo de jogo, como é que se chama? É Battle Race, se não me engano, tipo de jogo dele. Tanto de Twisted Metal quanto de Vigilante, que eu joguei pra cacete e tal. É um gênero que ficou esquecido por um tempo. Twisted Metal era um jogo legal e tal, mas, porra, não sustentava um fechamento de apresentação assim na Sony. Principalmente quando o pessoal tava esperando um Last Guardian, talvez. Porra, Last Guardian, cara, vamos falar sério, né, cara? Só se o vídeo de 5 minutos de Last Guardian, eu tava o triplo da felicidade. Cara, se há um ano eles mostraram, cara, não é possível que alguma coisa tenha sido eu não e sei, cara. Uma merda muito forte lá. O que dá pra dizer é que eles estão guardando pra TGS, mas não faz muito sentido, né, cara? Tinha que ser o título pra fechar eles, e eu tava esperando até o final, eu tava esperando ou Uncharted 3, pelo menos uma ceninha assim, sei lá, a cara do Nathan Drake na tela, tá bom, cara. Teaser, basta, né, cara, sei lá. Apareceu uma propaganda num site francês vendendo Uncharted 3, isso, prometido pra dezembro do ano que vem. Caralho. Isso que eu ia puxar esse gancho, saiu essa notícia, que tem um site francês que tá em pré-venda, cara. O que faltou mesmo foi o Last Guardian nessa conferência, né, cara? Faltou, cara. E, tipo assim, o finalzinho ali, se mostrasse um Last Guardian, cara, eu passava pro feriado da Sony e da Microsoft, mas foi tão broxante aquele final. De uma maneira geral, a apresentação da Sony, ela foi mal organizada, ela não soube dar foco no que ela poderia dar foco, embora não fosse lá grandes coisas, você tinha como distrair a atenção pra um lado muito mais interessante. Falou de jogos legais, mas ficou tudo tão diluído e tão confuso que no final você saiu com a sensação de que não teve nada. Porque, na verdade, de jogos tradicionais, né, de controle e tal, o único novo que eles mostraram foi o Twisted Metal. Não teve nenhum outro. Eu preferi a da Microsoft e da Sony, cara. E pra mim, disparadamente, o ponto alto da Sony foi um jogo que não é exclusivo dela, assim, que não é ela que tá desenvolvendo, que é a porra do Portal 2. Cara. Portal 2. Caramba. Então, Portal assim, 2. De coisa da Sony, é estranho. Pra mim, Move, Kinect, pra mim, se igualam, cara. Porque eu não tenho... Eu sofri muito por causa disso, porque esse negócio de controle de movimento, que eu passei por todo o hype imenso do Wii e tal, e chegou, comprei e tal, empolgação ao máximo, e hoje em dia tá zero, entendeu? Uh-huh. Então eu sou cético com qualquer coisa de movimento. Então pra mim, Move, Kinect, pra mim é a mesma bosta. Então de coisas, assim, exclusivas, digamos assim, Uhum. Eu vou poder jogar apenas no meu Xbox ou apenas no meu PS3, cara, do Xbox mostrou coisas que já sabia que ia ter, mas coisas que me atraem mais. Sim, é, o lance assim, da conferência da Microsoft também, e também na da Sony, as duas coisas que mais me chamaram a atenção não são exclusivas, né, da Microsoft foi o Metal Gear Rising, e na da Sony foi o Portal 2, né. Então, assim, se você comparar esse ano da Sony com o ano passado, né, cara, não tem a menor comparação, né, velho? Ano passado ela tava cheia de títulos ela exclusivos. Bundas, cara. Exato. Fácil, ganhou, levou, independente. Trailer, tivesse falando o quê? O trailer de Heavy Rain, ó, do Uncharted 2, porra. Do Donado, cara, caralho. Me fez eu comprar um PS3, cara. Não, deixa eu só falar, então, do movie rapidinho. A apresentação que a gente teve do movie, do tal do Sorcery, cara, embora eu estivesse tão cético com relação ao movie quanto eu estava com relação ao Wii, eu tenho que dizer que pelo menos a sincronia do movie tá, porra, 300%. Tá legal, né? Tá legal. Eu curti também. Esse Sorcery, assim, do jeito que eles mostraram ali, não é um jogo que me empolgaria pra comprar, mas é um conceito e é uma jogabilidade exatamente. Funcionando ali que me empolga, sabe? Me deixa animado, assim, pô, tá funcionando, sabe? E uma coisa que me deixou isso mais é o que legal eu queria ver na apresentação do Zelda. E na da Microsoft deixou... também, né? Você não viu da Microsoft, Fred? Não, mas eu vi aqui agora há pouco. Eu abri o vídeo aqui e vi agora há pouco, tá bom? Ah, tá. Você viu 10 minutos dela, Fred. Beleza. Mas o que você ia falar, Guilherme? É uma coisa que me deixou satisfeito logo de cara, que foi uma coisa que eles negligenciaram um pouco no Wii, é exatamente a questão do controle e da movimentação. O Move, pelo menos, está me prometendo jogos onde eu vou tanto andar quanto movimentar pra atuar, entendeu? É. Tanto você vai escolher o caminho que você vai andar. Eu fui, quando eu comprei o Wii, fui jogar tênis, eu fiquei frustradíssimo saber que eu só precisava balançar o braço. É, só balançar. Eu tive essa mesma sensação com o Zelda, cara, porque eu, na minha cabeça, né, nas minhas esperanças, eu esperava já que seria um por um a espada, né, e aí eu peguei lá e sacudi. Cara, no que foi vendido pra nós, cara. Que foi vendido pra nós, exatamente. Foi vendido assim pra mim, cara. E aí cheguei na casa do Thiago, sacudia, fazia qualquer coisa, ele dava aquele combo padrão dele, do Ocarina of Time, é a mesma sabe? Coisa que apertar, então. É. Porra, se for pra apertar, eu aperto lá. É, então. Muito mais fácil. Uhum. Aperto assentado, pelo menos, porra. É. Mas o Sorcery foi maneiro, eles mostraram aquele Heroes on the Move, né, que é a junção dos três mascotes, né, ou dos seis, né, o Jack, o Dexter, faltou o Ratchet, o Clank, Sly e o Bentley. Faltou só o Crash Bandicoot e o Kratos ali. Caraca, esqueceram foda do Crash, né, cara? Podia ter colocado ele aí. Acho que a questão do Crash é questão legal, porque como eles deixaram de ser exclusivo da Sony, eles não queriam mexer com isso e tal, então ficou de fora. Eu também senti uma falta, por mim tinha que estar ali, porque pra mim ele era o mais carismático de todos eles. E o Kratos também, mas o Kratos... Eu gosto muito do Jack e Dexter. Cara, pra mim o Clank vai levar o humor nas costas fácil. Agora, uma parada com isso, né, que eles mostraram, vai sair uma coletânea do Sly Cooper, né, os três jogos do Sly Cooper do PS2 em HD, né. Remasterizado pra HD. Exato, o que eu achei interessante disso é que, tipo, saiu do God of War, eu pensei, pô, talvez seja só God of War, né, agora que tô fazendo com o Sly, e cara, tudo que eu quero na minha vida é que saia uma parada assim com o Ico Shadow of the Colossus HD, cara. Pô, tomara, né, cara. Vai ver, por isso que não tinha nada, não ficou pronto todos os três ao mesmo tempo, então eles decidiram tirar. É, fica de olho na TGS. Mas tem esse... Mas esse rumor tá forte aí, né, André? Pois é. Cara, espero muito que tenha. Eu nunca joguei nenhum desses dois jogos. Eu espero muito que tenha. Pois é. Tanto que falam, sabe? Assim, eu vou jogar. É uma chance de se redimir, né? Pois é, cara, exatamente. Principalmente Shadow of the Colossus. É bom falar que nem, por exemplo, mostraram Killzone, mostraram Crysis 2, essa porra toda tá 3D, né? O próprio Sly Collection tá 3D. Tá, a Sony tá investindo foda nisso, né? É o tipo de coisa que é difícil da gente avaliar do lado de fora. Com certeza. Gran Turismo 5, com data, né, cara? 2 de novembro. Quem aposta que vai sair 2 de novembro? Não, aí que tá. Tem duas coisas a respeito de Gran Turismo 5 que eu ouvi, que até fizeram certo sentido pra mim, mas eu ainda tô de mal com a Folifone, porque tá demorando muito. Primeiro é o seguinte, a gente tinha uma data de lançamento pra março desse ano, se eu não me engano. Foi a última que a gente ouviu. E sem mais nem menos, retiraram. Pela primeira vez, a gente tem um dia de lançamento. Sim. Dia 2 de novembro de 2010, tá marcado no meu calendário, tá com alarme setado a porra toda. é a primeira vez que recebe uma data. E a partir de março, desculpa, uma outra notícia que eu li é que a Polyphony decidiu retirar o lançamento de GT5 para março para ajustar ao 3D. Eu achei que fosse isso. Era o único motivo que eles teriam, porque até alguns vídeos que eles apresentaram já estavam bem avançados no estágio, seria fatídico de você entregar em março, só que sem ter nenhum motivo, a não ser uma inovação muito foda, que seria o 3D, eles não precisariam tirar. Não fazendo uma coisa babada igual fizeram com o Clash of the Titans agora, que resolveram colocar depois o 3D, né? Tudo bem. Mas mesmo assim, cara, sei lá. Nossa, imagina, porque o Clash of the Titans teve um problema, né? Que como ele foi o 3D foi colocado depois, quando você assiste com o óculos, e eu assisti, infelizmente, você vê o filme escuro, porque o óculos escurece o filme, sabe? Uma droga é isso. Imagina se você tiver que jogar Gran Turismo assim, cara, tipo, fica tudo escuro. Cara, eu acho um problema grande do... Não problema, cara, eu acho assim, a desvantagem do Gran Turismo com relação, por exemplo, ao Forza, cara, é o controle do Xbox. As alavancas, cara, não sei se vocês curtem jogos de corrida, cara, eu inclusive tô jogando Forza 3, eu tava jogando antes de começar a gravar, faz muita diferença. E eu acho que também a precisão dos gatilhos, né, cara, pra acelerar. Isso, os gatilhos, faz diferença pra caramba, cara. O grande ponto de vantagem do controle do Xbox é a pegada que você tem e como é que naturalmente o botão já fica no gatilho, porra, isso, natural, cara. Você não tem que fazer nada. E Xbox é agarrado, não adianta, no Xbox, no PS3 é um pouco agarrado, fica estranho. Sim. E é um freio, um acelerador nato, cara, é impressionante como fica natural, cara. É impressionante, é muito bom. Daí, olha só, mostraram bastante coisa do Move, né, alguns outros... Foi uma conferência longa, né, cara? Foi a maior das três. Quase 2 horas. E aí, cara, eles mostraram assim, né, cara? PlayStation Move vai lançar a R$49,90, todo mundo, caraca, muito barato! Aí eles mostraram em seguida que a outra parte do PlayStation Move custa mais 30, né, cara? Aí todo mundo... Tem um detalhe interessante que eu não sei se vocês repararam. Alguns jogos exigem que você use 2 PS Move. Pois ao invés de usar, cara. PS não, Move, se você quiser jogar de 2, então é 4, né, velho? É 4, velho. Tem aquele sei lá o que, né, que é o que vocês estão falando. É o iToy. Não, tem a câmera ainda, não é só o controle. Então, tipo assim, cara, o pessoal tava falando que o Kinect vai sair por $150, que eu acho um absurdo já, mas a Sony tá pior ainda, né, velho? Porra. É, botando todas as peças juntas, vai sair talvez até mais caro. Porra. Pelo menos o da Microsoft é só um e pronto. Você paga só uma coisa, exato. A não ser que você tenha uma ampla disponibilidade de jogos que só precise realmente do Move e deixe o Navigator de lado. Use o controle como Navigator. Exato. Você pode segurar o DualShock com a sua mão esquerda e jogar com o coisa. Funciona também. O sorvetão. Como é que é? Mas o DualShock só com uma mão? Só com uma mão. Tipo assim. Só pro direcional. Só usando os botões de shoulder, sacou? Com o direcional e os botões de shoulder. Eu tô me imaginando aqui, tem que acostumar, né, cara? Porque vai pesar pra um lado, você vai fazer uma força maior na mão, não vai ser confortável. Pelo menos o peso. Mas, cara, sinceramente, eu abro mão do meu conforto por $30 a mais pra aquela parada. Porra. No jogo Sorcery também a gente conseguiu ter alguma noção do que pode ser usado aquela bola de sorvete multicolorida. E eu achei bem interessante até, fala a verdade. É, que fica misturando a poção, né? Tem um feedback visual de alguma coisa que você tá fazendo. Tudo bem que eu não consigo imaginar nada além disso, mas já é alguma coisa, pelo menos. Na verdade, a bola de sorvete, ela é pra câmera, né, captar. A câmera precisa captar aquilo, a função dela é mais funcional do que visual. Exatamente. Vai que num jogo futuro o seu life começa a piscar vermelho naquela bola ali. Você olha pra lá e fala, fodeu, vou morrer. Dá pra usar criativamente. O Zone 3? O que você achou do que o Zone 3? Bom, a gente viu dois pedaços também na apresentação da Sony jogando que o Zone 3, um demo jogável. Em 3D, já disponível em 3D. Pra quem olha de fora assim, pode até achar, porra, é só mais um FPS. Mas pra quem jogou, tinha uns elementos ali de inovação, em particular dois, que eu gostei. E realmente pode dar uma renovada um pouco nos jogos, ou nesse jogo em específico. É a questão das batalhas que você vai fazer em veículos, como tem a questão que eles viajam de um ponto a outro, com canhão e tal. Isso já existia até no que o Zone 2, não tenho certeza com relação a 1, mas era bem pouco, era bem esparso assim, e pelo que eu vi nesse agora vai ser um pouco mais vai ter um pouco mais de vezes que você vai ter ter que fazer isso. Você vai ter que controlar um canhão de batalha, alguma coisa assim. É meio que o Halo também tá prometendo no Reach. E o jetpacks, lá, né? É um jetpack, porque não e só também tem no Reach. Eles estão indo pelo mesmo lado. De ter o jetpack pra você voar e tal, mas não sei se vocês repararam, ele abre muita noção de estratégia pra você. Porque até mesmo o cara na hora que tá jogando, ele fica olhando pra qual iceberg ele vai voar, porque independente de qual deles ele aterriça, ou ele chega pela frente da base inimiga, ou ele chega pela lateral. Uhum. Se você tá com jetpack, você pode tentar procurar uma saída, atacar o pessoal pelo alto, achar um alçapão ou coisa assim. Enquanto que você não tá, você vai ter que ir na cara e na coragem tacando granada. Então, abre um leque de possibilidades de exploração se a Guerrilla Games conseguir levar isso adiante. Se for só um jetpack pra você voar, não vai fazer o menor sentido, claro. Mas, ô Thiago, que nem do Rich tava falando desses lances do jetpack e tudo mais, eu tava falando com o Pablo, né? No Rich é estranho porque, tipo, vem de acordo com o personagem, né? Não é um item que você pega, né? É classe, né? Tipo, é classes, assim, né? E você sabe se no Rich vai... Esse negócio de correr também é da classe. É, pois é. E você sabe se... Você vai poder escolher com qual personagem você vai jogar no Rich, é isso? Olha, pelo Rich de desenvolvimento, acho que sim. Você vai começar... Algumas partes, não são todas, algumas partes você pode escolher qual personagem você vai usar. Se você vai ser um sniper, se você vai ser um Arxman, etc. Porque geralmente, pelo menos no Halo 3, tem copo pra ter 4 pessoas. Então, assim, deve quando tipo, eu vou jogar com mais 3 amiguinhos na live, então cada um deve escolher um. Acho que... É. Multiplayer, com certeza, né? Isso é... Agora, na modo campanha, isso deve Enfim, ser. Mostraram um novo God of War pra PSP, que, sei lá, né, foi que nem o God of War 3 de 2008, mostraram uma CGzinha, whatever. E, tipo, não sei, cara, não sei se eu tô saturado, não me empolgou, não tô afim de jogar outro God of War no momento. Não sei, cara. Eu tô afim de jogar o primeiro God of War, que eu nunca joguei. Eu acho que eu saturei de God of War, princípio, eu acho, assim, eu concordo com você, também não tô naquele pique de pegar, caralho, God of War, não sei o que lá, tal. Esse God of War, assim como o Chain of Olympus, que é o anterior, e foi feito pelo mesmo estúdio que tá fazendo esse agora, ele vai acrescentar side stories, ele vai te dar material pela história. Exato, que você já vai se passar entre o 1 e o 2, na época que o Kratos era Deus e tal. Ele passou a ser conhecido e tal, como Deus. E a questão toda é se você tá afim de ter esse aparato. Ele não vai ser um jogo canônico, não vai ser um jogo obrigatório, não vai responder, sei lá, alguma pergunta que tenha ficado. Ele deve juntar algumas pontas soltas entre os outros jogos, né? Alguma coisa assim. Exatamente. Não vai ser obrigatório, mas eu tenho certeza que não vai ser um jogo ruim. Não duvido também. O Chain of Olympus é ótimo. E aí vem o CEO da EA, né, pra falar da parceria da Sony com a EA, que eu achei bem interessante, cara. Eles vão lançar o Medal of Honor, né, o novo, e o Dead Space 2, e os dois vão vir com um jogo extra, remasterizado, né, edição limitada, digamos. É meio que uma pra PS3. Exato. A Sony deu uma respostazinha à Activision, Microsoft, né, que tava tendo essas parcerias com a Activision, de mapas, primeiro. Pois é, eu curti, mas eu tava suspeitando alguma coisa assim, porque na conferência da EA, todos os jogos que eles mostraram, eles estavam jogando em PS3. E aí mostraram essa parceria. E eu curti, cara. Máfia, né? Parece também que vai ter alguma... Sim, vai ter conteúdo exclusivo. Assim, eu não vou nem começar a entrar aqui na discussão de por que eu acho que Dead Space 2 vai ser uma merda infernal, mas eu tô afim de jogar o Extraction no PlayStation 3, sacou? É empolgante, cara. Groove, inclusive, é certo? Agora. Pois é. Cara, sabe o que é? Olha só. Cara, eu poderia ficar 7 horas falando sobre... Então eu acho melhor não entrar nessa discussão agora, porque vai demorar muito tempo mesmo, porque eu vou começar a falar também. A gente faz só uma coisa. O sujeitinho lá, o Isaac Clarke, ele passou alguns anos desde o encontro dele, ele se preparou e agora ele vai atrás dos aliens, né? Por que caralhos ele ainda está usando uma roupa de engenheiro e armas que um engenheiro usaria? É masoquista, cara. É o cara que quer apanhar e não sabe pedir, porra. Porra, velho, vai se fuder. Eu vou deixar clara a coisa pra você, André. Eu não sei como responder essa sua pergunta, mas eu acho que Dead Space ainda pode ser um jogo legal, tá? Sim. E o pior é que, pelo que eles mostraram, parece que tá um jogo empolgante, né? Com cenas de tensão. Grandioso, e tal. Né? Eu não duvido que vai ser um jogo bem avaliado, mas, porra, velho, estão destruindo Dead Space 1, velho. Não, tipo assim, tipo o Bioshock 2, né? Não precisava estar lá, mas é legal se você jogar, sabe? Exatamente. Não precisava existir, é tipo Bioshock 2. Bioshock 2 é totalmente... É divertido e tal, mas realmente não... É overrated. Exato. Voltando só um pouquinho... O 2, tá claro que eu tô falando do 2. Sim. É, um é demais. Voltando só um pouquinho no Medal of Honor, Paulo, teve um lance que me chamou a atenção, que eles agora saíram da Segunda Guerra, coisa que Call of Duty já saiu, tem dois jogos, e vão ambientar o novo Medal of Honor em dias atuais. Então você pode botar o subtítulo do Modern Warfare também, já que cabe nesse caso. A diferença, eu acho, é que tipo, o Modern Warfare, ele tem um conflito fictício, né? Enquanto o Medal of Honor tá se passando no Afeganistão mesmo, parece que vai ter... Afeganistão 2006, se não me engano. Lugares reais e tudo mais. E vale lembrar também que o multiplayer desse novo Medal of Honor tá sendo feito pela DICE. Pela DICE, é responsável pelo multiplayer de Battlefield Bad Company 2. E então, Mirror's Edge 2, que eles não mostraram, droga. Então você espera aí. Carregada, né, cara? Puta, tá contratando gente pelo bicho, né? É, você vai poder esperar mais armas, mais customização, aquela questão de destruição acontecendo real time ali, você tirar um canhão no prédio, o prédio derruba e tal. Isso foi maneiro pra caramba no Battlefield Bad Company. Vamos ver como é que vai ficar no Medal of Honor. Cara, e quem comprar no PS3 ainda ganha o Medal of Honor Frontline, que também é um bom jogo, não deixa ser... Não perde seu mérito por causa disso, numa versão remasterizada. E aí eu já não sei se vai ter o controle do Move ou não, provavelmente vai. Pois é, provavelmente, que nem o Dead Space Extraction também provavelmente vai ter. E o Medal of Honor foi na da EA que eles mostraram aquele multiplayer de 20 e tantas pessoas, não foi? Foi. Cara, aquilo é muito fake, cara. Aquilo tinha muito sido filmado antes, velho. O cara que tava em foco, ele fez tipo o maior killstreak da história, velho. Foi muito absurdo, cara. Nunca. Vai ver, nunca. O cara é bom demais, sei lá. Porra, velho, vai fuder. Tipo, muito fake, cara. Por que que eles fazem esse tipo de coisa, sabe? Enfim. Cara, vai ver, correr um risco de... A internet tava uma merda naquele dia que já falaram na E3. Vai que dá uma cagada e cai todo mundo ao mesmo tempo. Então, porra. Fake nessas horas, bota o script. É muito vai que, você não acha? E aí, pô, o momento mais legal da conferência da Sony pra mim. Gabe New entrando no palco, retirando tudo que ele disse sobre PS3, né, cara? Pedindo desculpa, né? Eu vi até a coleira no pescoço dele sendo puxada. Porra. Obrigado por não bater em mim. Mas sabe o que é? Além do dinheiro, que obviamente a Sony pagou uma quantidade bem legal pra ele. A baba forte nessa história. Né? Mas eu acho que o que... Um dos fatores que fez ele voltar atrás com isso também é aquele lance que ele falou, que o Portal 2 vai ter o Steamworks, né? Então, ele vai controlar... a Valve vai controlar os updates, o conteúdo extra. Porque, por exemplo, o Team Fortress 2, o Left 4 Dead e tudo mais, no 360, sai o conteúdo grátis no PC, mas não dá pra sair grátis na Xbox, live. Na live, porque eles têm que pagar alguma coisa. A Microsoft tem que manter o servidor dela, né? Então eles têm que cobrar alguma coisa. O update, né? Exato. Então eles não podem dar de graça. E no Portal 2, como a Sony vai disponibilizar o Steamworks, né, que é a rede lá da Valve, eles vão poder dar conteúdo grátis, eles vão poder dar updates, tudo que sair pro PC vai sair pro PS3. Então, que nem ele disse, realmente vai ser a melhor versão em consoles, né, do jogo. Cara, essas coisas são sempre bons pra nós, né, cara? Pois é. Tipo, a Microsoft se alia com uma, a Sony com outra, cara. Isso, a competitividade é sempre bom, né, cara? Duas coisas sobre Portal que eu achei muito interessante e vale a pena mencionar. Uma foi que quando a Gleidos interrompeu o Jack, começou a falar, eu berrei como se tivesse sido o gol do Brasil, enquanto o jogo tava rolando. E a outra é o seguinte, eu não sei se vocês repararam, uma parte lá do vídeo que mostrou, o cenário tava se mexendo. Ele tava jogando de lado. Eu falei, cara, se essa porra vai me trazer agora cenário dinâmico, puta que pariu. É um tipo de evolução que você espera num jogo de puzzle. Mas, cara, você viu o trailer de jogabilidade do Portal? Já teve? Tem um trailer de jogabilidade da Game Trailers. Tem da Valve. Tem um trailer deles jogando Portal 2 no Game Trailers, que, cara, é uma parada. Mas é, caralho, velho, qualquer expectativa que eu pudesse ter sobre esse jogo é no espaço, cara. Tipo, de expectativa, sabe? Porque, tipo... Chega nem perto. Caraca, velho, tem um milhão de coisas novas. Tem um... lasers que você tem que redirecionar, tem uns gels que você aplica no chão que te fazem quicar na parede ou correr mais rápido, tem uns tubos que sugam coisas, ou seja, você põe um portal debaixo do tubo e um portal atrás de uma turret, e a turret é sugada pra cima do tubo, sabe? Cara, tem umas coisas muito, muito fodas, sabe? E o level design, puta que pariu, cara. A gente fica feliz que não vai ser mais do mesmo versão 2.0. Não vai mesmo. E eu ainda tenho a pergunta, cara, será que vai ter bolo? Será que vai ter bolo? O que eu vi é que, tipo, né, o Portal 1 é um jogo bem solitário, você conversava com a Gleice o tempo todo, e agora... nesse vai ter como personagens aqueles núcleos de emoção da Glade, você vai carregar alguns deles durante o jogo e tal, e eles vão que conversar foda. Com você, vai ser muito foda, cara. Maneiro. Cara, como se fosse Portal... o cubo do coração ganhou voz, né? Pois é, o que foi, Thiago? Não, eu ia falar que Portal pra mim, desculpa André, mas é sem dúvida o maior jogo da Valve. Não... Nossa, cara, o conceito dele é muito, muito, eu muito bom. Fala. Muito melhor que qualquer sinceramente, outro. Sinceramente, eu desculpa, é. Desculpa, André, desculpa, Fred, desculpa, né? Porque, desculpa que o Portal 2 tá aí. Pô, cara, mas é, por mais que tenha sido foda o Portal 2, eu ainda preferia que tivesse sido anunciado Half-Life 2 episódio 3. Não, cara, eu nem de perto queria. Ah, eu ouvi mas... desde antes que a Valve falou que não ia ter, então acabou as expectativas ali. Oh, mas veja bem, a apresentação de Portal, ela foi a mais bem feita, né? Porque tipo, parou, né, tudo que tava acontecendo lá, a narradora falando e tal, né? Foi o jogo mais esperado da Sony, né? Da apresentação da Sony, já que não teve Last Guardian e tal. Uhum. Aí você fica pensando, velho, por que que aquilo não foi o último jogo, sabe? Por que que eles colocaram esse Metal Gear? Por que que não tem? Mas eu acho que é aquele lance, né, cara? Fechar com o exclusivo. Eles fecharam com o Infamous 2, o Gran Turismo e o Twisted Metal, né? Tipo, fechar mas, com uma cara... velho, mas sabe? Que sim, eu concordo. Velho, que... O peso do Portal ia ser muito maior, concordo. Com certeza. Né? Teria sido fechado com uma impressão muito superior, né, da conferência. Até porque, nos meses anteriores aí, a Valve tem descido a porrada na Sony falando que nunca vai ter, que não vai ter. Então você chega começo, lá, cara. Né? Vem com uma dessa e fala, essas safadinhas estavam me enganando. Não, rolou um dinheiro do caralho. Mas, pô, estavam me enganando e tal, e agora você vai ter Portal 2 no PS3, cara. Então. Ah, e tipo, foi uma grande surpresa. Foi a maior surpresa da Sony, e tirando o Donkey Kong, acho que é a segunda maior da E3, né? E é aquela você coisa, tem. Velho, eu acho que Twisted Metal não era um jogo que ninguém esperava, ninguém tinha... ninguém tava esperando, né? Tipo, ninguém tava esperando, cara, ainda. Não, o problema é que o povo tava esperando algo muito melhor. Pois entendeu? A conferência. Quando lançou, foi uma coisa tão nada a ver, sabe? Tipo, foi tão chato mesmo, tipo, mostra lá o prédio explodindo, super mal feito, assim, sabe? Uma coisa tão... E primeiro, o trailer em live action, né? E tipo, você imaginando do que eles podiam estar falando, qual o jogo que era, né, cara? Pô, cara, será que eles estão falando de Uncharted, sabe? Uncharted. Mas não era. Não, e tipo assim, cara, naquele momento, a conferência já tinha pra lá de uma hora e meia, cara. Sim. Então assim, o povo já tava cansado. Eu já tava cansado, sabe? Já tava, pô, que merda e tal. Vamos pra lá de acabar. Eu tava mais puto porque o jogo do Brasil tava uma merda. Então. Mas aí. Eu tava aí, vendo o jogo, aí acabou o primeiro tempo do jogo do Brasil. Eu pensei, que droga, eu vou ver a conferência da Sony mesmo. Aí eu fui embora. Não, aí tá. Então eu tava cansado, já tava demorando e eles não acabavam. Eu falei, bom, vocês não estão acabando, que vem coisa muito boa pela frente. Melhor do que Portal, né? Que tipo, porra, foi total anticlímax o que aconteceu depois. Sim. Foi. Nossa, Prochada coletiva aqui, velho. E tava querendo muito que fosse Last Guardian no final, velho. Ficou muito. Cara. Eu tinha que ter tido. Eu queria, cara. Porra, depois do trailer. Eu queria qualquer outra coisa, cara. Menos Twisted Metal. Mostrassem, sei lá, sabe? Resistance 3, qualquer coisa, sabe? deixando só descrotizar aí, falando alguns poucos pontos bons que apareceram. Uma coisa que eu reparei e eu gostei foi o seguinte: embora não tenha sido inovação, embora não tenha sido exclusividade, ou os exclusivos não tivessem tanto peso, a Sony mostrou jogo pra caralho. Isso é aí coisa. Que tá. E nesse ponto, ela foi muito superior à da Microsoft pra mim, por isso ela fica no meu segundo lugar, porque, tipo, tudo bem, não mostrou também exclusivos, mas, tipo, ela falou assim, olha só, até o final do ano nós vamos ter isso aqui, e aí mostra a caralhada de jogo, sabe? Tipo, exatamente, tipo, Castlevania, Mortal Kombat, Jack O'Connor, Motorstorm, Apocalypse, True Crime, Marvel vs. Capcom 3, eu tava seco pra ver alguma coisa melhor. Mostraram o universo online também, né? Apareci. Mostraram Ghost Recon, mostraram aquele Tron novo que parece estar com as paradas de parkour maneiro e tal. Tá bem legal. É, cara. Aí depois eles inventam logo um Gran Turismo 5 e tem três fatos que me chamaram a atenção. Uma eu já falei, que é a questão do suporte 3D, que já vai sair de fábrica com isso. A segunda, eu não sei se vocês repararam isso, mas, cara, isso apitou no meu ouvido de uma forma que eu tive que voltar e ver se eu não tava falando besteira. O Jack Gentle falou que o lançamento na América, o lançamento de Gran Turismo 5 será dia 2 de novembro de 2010 nos Estados Unidos. E na América Latina. Eu sei, a Argentina já tem PSN, os outros países já tem PSN, mas eu também já ouvi o rumor de que ele estaria sendo dublado para português brasileiro. Olha aí. Se isso porque, for verdade... Porque já tem os jogos, cara, brasileiros, né, fabricados, imprimidos, impressos aqui no Brasil. Impressos aqui, sendo lançados aqui oficialmente. Sim. Existe uma suspeita de que a PSN entra em vigor no Brasil entre agosto e setembro, e isso eu escutei do pessoal da Sony, na loja da Sony Style, o diretor da loja da Sony Style, aqui no Rio de Janeiro. Ele falou que fiscal e tal, seria por aí sim. Depois do anúncio da live aqui, isso é o caminho natural, cara. Sim. Questão de tempo. Com certeza. Mas eu não sei se é vantagem também, assim como a live, porque, sabe, tipo, os jogos que vão sair na PSN americana saem em data diferente da europeia. Imagina no Brasil, cara. Vai sair 2 meses depois, sabe? Pô. Como é que precisa ter implementação? Exatamente. E a gente vai poder continuar com a live americana ou com a PSN americana? Tipo assim, como é que vai ser isso aí? Ah, eu acho que possivelmente sim, né? Porque se não me bloquearam até agora, porque 3 anos de conta já, né? Provavelmente, se na PSN a gente pode ter conta até oriental, né? Tipo assim. Sim, exatamente. Não te bloquearam até agora e você tem uma conta americana? É isso que você tá falando, Guilherme? É, a questão é a seguinte: eles não impedem, eles sabem que você é brasileiro, exatamente, mas eles impedem. Sabe que a minha conta tá vindo, meu IP tá vindo do Brasil. Eu posso ter uma conta tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Japão. Não teria motivo os caras lançarem do Brasil e querer que eu acabe com as outras, entendeu? Sim, senão já seria isso que eu não criasse outras contas. Se depois dessa gravação bloquearam sua conta, significa que alguém muito importante tava ouvindo esse cast. Aí, vai meus troféus, nossa senhora. Enfim, aí a conferência terminou. Antes do Twisted Metal, eles mostraram o Infamous 2, né? Que é o Cole numa cidade nova com poderes de gelo e tal. Não mostraram muita coisa isso também. Isso eu achei meio escrotinho. Deixa eu falar. É um meh atendendo a que porra é essa. Porque, cara, o legal do Infamous 1 frase foi a melhor. É que tem uma história fechada bacana. Sim. Eu não joguei o Infamous 1. Não jogou? Não joguei, mas até visualmente me agradava mais o lance do Infamous 1. De Dead Space, BioShock, sabe, esses jogos que são bons e que fecham a história neles mesmos, eu acho que Infamous é o jogo que a gente mais deve aceitar uma continuação, porque, sei lá, velho, Infamous parece muito mais um jogo baseado em história e quadrinhos do que qualquer outro. E a gente sabe que história e quadrinhos não acaba nunca, né, cara? Eles sempre reinventam a parada. E a gente também sabe que história e quadrinhos eventualmente fazem merda, né? Eventualmente, assim, né? 45% das vezes, né? Sim. Ou seja, se no Infamous 2 não me derem um motivo muito, mas muito bem explicado por que o cara agora controla gelo, eu não vou ficar satisfeito. Pois é. Ah, então você vai ficar satisfeito. Ah, e por que também ele tá tão diferente, né, cara? Tatuagem, aquele corte de cabelo novo, com a voz diferente também, mudaram o dublador dele. Enfim. Diferentes, armas diferentes, inimigos diferentes, apareceu um bicho. Por que bicho que é o mesmo cara, né? Se eles queriam mudar tanto, colocasse outro protagonista, né, velho? Cara, essa é uma dúvida minha. Ninguém disse que é o mesmo cara. Não disseram? Tem certeza? Não. Ah, então talvez não seja diferente, mesmo. A cara é diferente, porra, tatuagem e tal. Aí você gera um outro problema. Como diabos esse balaca tem esses poderes? Porra, é muita pergunta pra um jogo só. Enfim. E aí encerra a conferência da Sony. Pra mim, então, ficou assim: Nintendo, Sony, Microsoft. Thiago? Eu acho que a Nintendo foi unanimidade de todos nós, né, cara? Pra mim, eu me empolguei mais com a da Microsoft. Eu não sei se o André, eu sei que não tem, não sei se o Guilherme tem, mas a questão do Xbox novo me empolgou muito, porque o medo de 3DS. Me empolgou pra mim é também, e se eu for comprar agora, né, já tô mais tranquilo em comprar o novo modelo. Então, exato. Cara, mas olha só, se por acaso não funcionar esse sistema de resfriamento do novo Xbox, cara, vai ser uma piada foda. Cara. Porque ele vai dar 3 headlights, você sabe o porquê? Porque eles retiraram as 3 headlights. Tiraram, agora não produz mais cores vermelhas, só vez. Mesmo que esteja... Ele vai simplesmente morrer. Vai ser 3 green lights. Oh, velho, mas se aquela parada lá super aquecer, velho, nada que a Microsoft fizer vai se manter resfriado. Eu acho que a Microsoft, né, não seria capaz de fazer, eu espero, né? Eu também confio. Ela seria, mas depois que a gente viu... Cara, não, o 360 tá... Tanto que a placa nova já reduz o erro a muito pouco, sabe? E com o resfriamento agora, acho que vai ficar tranquilo. Uma nova estrutura, né, cara? Eu acho que não tem erro, não. Então, voltando ao que eu tinha perguntado, eu acho assim, a Nintendo pra mim foi unânime, cara, e a Sony e a Microsoft ficaram muito pau a pau, mas eu fiquei um pouquinho mais empolgado com a Microsoft, então Microsoft em segundo e Sony em terceiro. Tem os jogos que você mostraram, os jogos que você curte, né? Halo e Gears e tal. Então, Fred, tudo bem que você não assistiu da Microsoft, mas... Tudo bem, eu não assisti, mas ainda mais pelo que eu discuti com vocês, assim, pra mim é a mesma ordem que a do André, sabe? É Nintendo primeiro, a Sony depois e a Microsoft. Eu acho que Sony e Microsoft já ficaram muito... Ficaram mesmo. Parecidas não, assim, eu acho que a qualidade delas foi muito lado a lado, sabe? Sim. As duas tiveram algumas coisas meio estranhas e algumas coisas legais e tal, mas talvez por questões pessoais mesmo eu tenha preferido a Sony, no fim das contas. Eu acho acho que as duas ficaram faltando alguma coisa, cara, sabe? Ah, ficaram. É, ficou, cara. Ficou faltando surpresa, né, cara? Você vai pra E3 esperando ver coisa que você não esperava, né? E não teve. Aí faltou o 3DS, né, velho? Porra! Aí foi o problema que eu falei lá no começo, né, cara? Eles não conseguem segurar mais nada, cara. Pois você vaza. E eu acho isso muito chato, cara. É, é foda mesmo. Pra mim é igual um spoiler, cara. Tipo, o 360 Slim, eu já tinha visto. Já tinha visto até o vídeo. Você tem que aprender com a Nintendo a esconder o jogo até o momento certo, né? Pois é, cara. Isso a Nintendo sabe fazer muito bem. Olha, na minha opinião, o primeiro lugar ficou tanto com a Nintendo quanto pra Sony. Calma que eu explico. E segundo lugar ficou com a Microsoft. O porquê da Microsoft estar em segundo lugar é simples, cara. Eles estão apresentando jogos pra uma nova plataforma. É como se tivesse que comprar um videogame novo, que é o Kinetics. Me empolgou? Porra, com certeza me empolgou, mas eu vou ter que gastar essa grana pra comprar. Os jogos que eu já poderia jogar a partir de amanhã, cara, sinceramente, eu tive uma experiência detestável com o Halo ADST e isso criou meio que um trauma. Eu sei que o Halo Reach vai ser muito mais foda, mas o estrago já tá feito. O Gears eu gostei realmente, achei muito legal, mas eu tenho que o Zone, então, porra, pra mim, elas por elas, já que FPS não é o meu principal. Mostrou muito pouco dos outros jogos, foram 6 jogos no total, se você for olhar, então ele meio que caiu na preferência por causa disso. Kinetics empolga? Com certeza, mas eu teria que desembolsar uma grana. O lado diferente com relação a isso na Sony é que, isso até o Jack Phantom falou, todos os jogos num futuro próximo você vai poder jogar em qualquer sistema, movie ou tradicional. Isso é um ponto muito importante, é verdade. Cara, é uma separação absurda, que eu não sou obrigado a comprar um movie pra jogar uma outra coisa. Eles estão falando, olha só, que o Zone vai ter suporte, mas se você não quiser, não joga. Exatamente, você joga como você quiser. Você quer jogar o Sorcerer, você pode jogar no controle convencional, mas vai ficar muito melhor no movie, com certeza, mas não me obriga a comprar. Me desonera uma boa parte. Eu botei a Sony também em segundo pela quantidade absurda de jogos que eu vi, nem que fosse num compilado lá que eles colocaram, games para 2010 e 2011. Eles mostraram 35 jogos de uma vez só. Mesmo que a maioria você já soubesse, não foram surpresas. Exatamente, né? não é surpresa, não é inovação, não é novidade nem nada, mas eu quero é jogos, na verdade. E a Nintendo, exatamente aquela parada que eu falei, cara, foi uma esquiva forte que eles conseguiram fazer de trazer a nostalgia de volta. Exato. Eu até já fiquei imaginando, porra, ano que vem pra combater isso, a Microsoft vai lançar o Atari 2600, sei lá, porra. É mais nostalgia do que isso? Porra. Pior que nostalgia da Microsoft é Halo, né, velho? Pois é. Um misto, né? É um antigo pra apelar, sabe? É. E da Sony era Studio Metal, né? É pior ainda. Não tamo bem, não, cara. De nostalgia só Nintendo mesmo. É, mas... Só até resolver voltar. Se a Microsoft lançar o Dreamcast, aliás, isso é outra coisa que eu senti falta em qualquer apresentação. A SEGA já anunciou que os jogos do Dreamcast vão estar disponíveis na Live Arcade e na PSN. Então, pô, por que não dá uma moral nesse lado aí? Isso é uma parada de nostalgia que dava pra empolgar, né, cara? Bastante. Fora essas conferências, a gente teve, né, a conferência da EA, da Ubisoft, da Konami, mas nenhuma das três teve nada assim de explodir cabeça também. Nada que acrescentasse. Realmente foi... A da Ubisoft, pra mim, foi bem decepcionante até, cara, que com exceção da Assassin's Creed Brotherhood, não teve nada ali que realmente me tirou da cadeira, então... Pois pra mim, a da EA teve a surpresa deles mostrarem um novo Need for Speed feito pela Criterion, né? Que exato, também não online. Me empolgou muito, assim, porque, sabe, tipo, perseguição de polícia, não sei. Enfim, vamos ver. Vamos esperar pra ver. O Hot Pursuit que saiu lá pro PS2 em 2001 vindo de novo. De novo, Eles mostraram também o Bulletstorm, né? O Cliff foi lá mostrar um pouco do Bulletstorm, jogabilidade, que parece que tá muito foda, cara. Esse jogo eu quero muito jogar. E mostraram outro trailer em CG do Old Republic, né? Star Wars. Que eu fico abismado, cara. Como que tem gente que se empolga com isso? Porque é um MMO, cara. Não vai ter nada a ver com esse trailer. Mas, não, cara, é Star Wars, cara. É, porra, Star Wars. Velho. Isso já tem muita bagagem atrelada por si só, entendeu? É foda. A gente ignorou um detalhe também, cara. Um dos poucos jogos que me deu um misto de sensações no Kinetics foi o Star Wars que eles mostraram. Onde você controla um sabre de luz e usa o poder da força e tal. Só que cai no mesmo problema de você não controlar o personagem. Ou seja, você espera, né, a onda vir. Exatamente. Você faz a movimentação, você pode até usar um cabo de vassoura pra virar seu sabre de luz, se você quiser. Você faz a movimentação, usa a força, quando acabar os inimigos, você leva um dash pra frente. Pô, aí meio broxante, né? A exploração vai ter que parar nesse ponto. Por quanto tempo você acha que você consegue jogar um jogo desse, né, sem, antes de enjoar? Exatamente. Muito mais adequado você realmente estar usando o move ou o controle do I pra simular um sabre de luz do que usar nada, né, usar o vazio, sinceramente. Porque ele tem o peso ali do cabo, né? Pois é. Exatamente. É uma vassoura, sabe? Tem muito mais a ver. E aí teve a conferência da Konami, que foi uma maluquice foda. Foi, tipo, muito dorgas, assim. Tipo, Eles mostraram, alguns jogos, tipo o Jogos Mortais 2, né? O 99. Esse jogo é um trava-língua foda. 99 Nights 2. É verdade. Mostraram Beyblade, cara, pra o Wii DS. Caralho. Sabia cara. Nem que Beyblade passava ainda, isso não existe? Pois é, sei lá, cara. Esse pessoal tá muito drogado. O pessoal foi apelar pra nostalgia, mas errou a época, né? Porra! mostraram um novo Silent Hill, né? Mostraram um teaserzinho. É do mesmo pessoal que fez o Shattered Memories. Parece que tá seguindo mais ou menos na mesma direção. Só que tô esperando que seja com a temática do Silent Hill 2. E mostraram os dois Castlevanias, né? O Lords of Shadow e o Harmony of Despair, que é um Castlevania clássico em 2D, uhum. Com os personagens de todos os Castlevanias legais, tipo o Alucard, o Richter, a Shanoa, o... Ah, legal. Isso eu não, acho que eu já tinha caído o meu stream nessa hora. E vai ser, tipo, um multiplayer foda, sabe? Tipo, todos esses acho que 6 personagens vão estar jogando ao mesmo tempo e vão poder estar em qualquer parte do castelo, sacou? Ah, isso é legal. Se cada um tiver sua característica realmente bem definida, vai ficar legal. E foi mais ou menos isso. E aí, o que vocês acharam do E3 esse ano em comparação com o do ano passado? Melhor, pior, igual? Olha, melhor, mas girando um pouco quem é que tava na liderança. Principalmente por causa do que foi apresentado e como foi apresentado. Ao contrário do ano passado, eu achei que esse ano o pessoal focou em jogos e menos em negócios e menos em vendas, e isso menos em coisinhas. Menos em coisinhas. Já fiquei super satisfeito. Não foi a Rare que planejou o negócio. Eu fiquei com muita raiva quando rolou a história de que eles estavam dando Xbox Slim de graça pra quem tava lá. Foda. Fiquei maluco com essa porra, mas ainda bem que na verdade eu tô torcendo pra que não seja mesmo. Inveja. E eu quero ir no ano que vem. Todos nós. Thiago, o que você achou desse ano? Cara, eu gostei, cara. Eu gosto, falou. Esse ano eles apresentaram um hardware novo, que dá muita vontade de ter, né, cara? E não ficaram só no hardware, mostraram muita coisa, possibilidades bem legais pra ele. E, tipo assim, o que melhorou foi muito por causa da Nintendo pra mim esse ano. As outras eu achei que ficou meio, igual eu falei, faltou alguma coisa bombástica, faltou, sei lá, um Uncharted 3 ou Last Guard. Surpresas, né? Uma franquia nova, assim, que, porra. Teve pouca coisa nova, né, mostrada. Teve só um negócio, da Crytek lá, mas também não mostrou, falou praticamente só o nome. O que teve de novo foi focado nos controles de movimento. Né? Pois é, exatamente. Então, assim, eu acho que melhorou, mas melhorou por causa da Nintendo. As outras duas, pra mim, deveram. Ficou faltando alguma coisa. O que você achou? Faltou alguma coisinha. Não, coisinha tem demais, cara, por favor. Não, faltou coisas legais, menos coisinha. O que você achou em comparação do ano passado, Fred? Nem do ano passado, nem desse ano, pra mim, foram nada bombástico, com algumas E3 que a gente já teve. Uhum. Por outro lado, também elas foram bem melhores do que outras E3 que a gente já teve que assistir, que nem a de 2008 mesmo, sabe? E assim, né, que nem o Guilherme disse, assim, mudou um pouco a liderança, sabe? Não esperava que a Nintendo fosse se destacar tanto, ela se destacou, né? Uhum. Pra mim, assim, o 3DS foi a coisa mais importante dessa E3 toda, sabe? Achei muito legal eles terem divulgado e ele tá funcionando bem. E funcionar, né, cara? Funcionar, cara. Sabe? Principalmente não tapa na cara da Sony, sabe? Porque, isso estraga a TV da Sony e isso estraga o portátil da Sony, sabe? E o óculos da Sony, isso estraga muita coisa da Sony, sabe? Eu achei isso muito legal. A Sony precisa desses tapas de vez em quando, né, cara? Precisa. Ela é mulher de malandro, cara. Se não tiver esses tapas, não sai nada legal não, sabe? Ela precisou tomar a tapa pra fazer o que fez ano passado, né? Coisa boa. É a mesma coisa. Por isso que eu tô falando, ela precisa. Não, isso é bom, ela tomar esses tapas. É bom, eu acho ótimo. Também, é uma foda. Ótimo. E bom, eu também achei que a Sony e a Microsoft ficou faltando algumas coisas mais quentes, né? Podia ter saído um Last Guard lá, seria muito legal, sabe? Alguns títulos de peso, assim, revelações, né? Que nem o Thiago falou, que não teve nenhuma das duas, sabe? Muita coisa a gente já tava esperando. A revelação da Sony foi a coisa mais feia do universo, foi o Twisted Metal, sabe? Deve ter sido a coisa mais broxante de todos os E3, assim. E bom, teve o Wii Music recentemente. é verdade. Mas, cara, olha só, outra coisa, né, velho? Pra mim, então, eu achei a do ano passado melhor, né? Pelo volume de jogos que foram anunciados, principalmente na conferência da Sony, anunciaram muita coisa boa, mas esse ano foi bem surpreendente, né, porque eu creio que, como o Fred disse, eu nunca imaginaria que eu ia sair dessa E3 achando que a Nintendo teve a melhor, principalmente no ano que seria o ano das duas outras empresas mostrarem os seus controles de movimento que afogariam a Nintendo, né, o seu projeto anti-Wii, né, e eu não sei, eu curti essa E3 também, mas ficou faltando alguns jogos que eles podiam ter mostrado e não sei por que não mostraram. Batman Arkham Asylum 2, cadê? É verdade, exatamente. Uma boa coisa mostrar. A Sony assim podia ter mostrado, tipo assim, já que o primeiro Batman já saiu uma versão dele 3D, ela podia ter, ter pego alguma coisa assim do 2 pra mostrar qualquer o 3D. Coisa, né, cara? Pô, já que eles mostraram, sabe? Teve alguns jogos que eles só mostraram um CGzinho, que mostrassem um CGzinho do, novo do Batman, qualquer coisa. Fazia mais efeito do que o Twisted Metal. Qualquer coisa, né, cara? Escute usar o Twisted Metal até a próxima cagada. Eu acho que se colocassem, sei lá, o Kevin Butler no final cantando um karaokê, teria mais efeito que o Twisted Metal. Eu ia rir daquilo lá no negócio, cara, que o Kevin Butler cantando ali, eu gostei muito. Piu, piu, piu. Bom, né? Então é isso aí, né? Uhum. É isso aí. Fica por aqui o nosso especial E3. E se você não assistiu ainda, ou se você quer ouvir uma faixa de comentários das pessoas do Nowloading em cada conferência, nós vamos disponibilizar em algum lugar as conferências com a faixa de comentários. Algum, a gente não sabe ainda como vai ser isso. Mas aí, assim, fica a responsabilidade de vocês de procurar, que a gente vai divulgar onde está também, não. A gente tá gravando ainda e vai ver como é que faz pra disponibilizar isso, porque, porra, é uma hora e meia de vídeo pra cada um, então é foda. Mas quando a gente souber, a gente avisa aqui no Nerd Drops. E André, quando é que o Nowload volta? Boa pergunta. Me perguntaram isso muito já, cara. Eu sempre falo daqui a uns 2 meses, assim, sabe? Eu sempre mando uma dessas. É igual você vai comprar o seu PS3, né, Fred? Mês que vem. Me pergunta aí, Thiago. Quando você vai comprar o PS3, Fred? Mês que vem eu compro. Ah, beleza. Bom, mas então é isso aí. Valeu, valeu, Thiago. Valeu, Fred. Valeu, Guilherme. Okay. É isso aí. Até semana que vem com mais notícias, né? Numa semana deprimente, porque não vai ter mais E3. É, com certeza. Então é isso aí, falou. Abraço. Até. Adeus. Momento Sofá. E chegou o nosso esperado Momento Sofá. Depois de tantas participações longe desse momento, longe desse sofá, estou eu aqui novamente para mostrar, né, que o Momento Sofá continua firme e forte e com uma pegação infinita, né? Esse Momento Sofá dessa semana é especial. Ó, é assim, segue da premissa que todo homem tem fetiche de pegar duas mulheres. Se o homem não tem fetiche de pegar duas mulheres, ele não é homem. Sério, ponto. E pegar dois travecos? Cara, traveco é uma coisa muito subjetiva. Traveco pode ser considerado mulher com alça de acesso. Mulher com alça de acesso. Mulher com ponto de apoio. Com pino de segurança, né? Com pino de segurança. Então, tem várias definições. Mas mulheres do sexo feminino. Eu achava mó sacanagem aqueles brinquedos dos anos 80 que tinha um pino no banquinho do carro pra tu engatar o boneco, né, velho? Era muito gay, né, velho? Nossa senhora. E era grossa a parada, né, velho? Eu não lembro. Não é da minha época. Então, mas apesar de... O Oliver é tão saduzista que mandou colocar um no carro dele. E eu fiz questão que da chegada do Guizão pra testar ele. Não, agora sério, para. Tá ficando muito gay isso daqui. Então, assim, todo homem que tem esse desejo, né, tá aí. Os 10 inesquecíveis beijos entre mulheres. E não tem uma ordem. Então a gente vai falar aí todos, mas ao meu ver eu tenho que começar com o melhor beijo de todos, que eu acho que pra quem assistiu o filme concorda comigo, que é o da Selma Blair e da Michelle Gillan lá, que fez a Buffy. A do filme Baba, né? Cara, esse filme é de matar e dar calo. Com direito a babinha. Com direito a babinha. É o melhor, sem brincadeira, beijo lésbico aí de filmes, no meu ponto de vista. A Selma Blair, ela tem experiência. Ela fez um filme lá com a Cameron Diaz e a Christina Applegate lá, que ela foi fazer um boquete pro cara e engasgou no piercing que o cara tinha na cabeça do pop, sabe? E todo mundo teve que cantar uma música do Aerosmith pra ela relaxar as cordas vocais e finalmente soltar. Temos também aí um beijo que, putz, cara, eu não considerei como nem sendo inesquecível, que é o da Hayden Panettiere e da Madeleine Zima, que é da terceira ou quarta temporada de Heroes. Temos da Misha Barton e da Olivia Wilde em DLC, que, pra quem não sabe, Olivia Wilde é a 13 de House, né? Eu achei que você ia falar que era a filha do Oscar Wilde. Temos aí a Angelina Jolie e a Elizabeth Mitchell. Temos também Scarlett Johansson em Penélope Cruz naquele... Vicky Cristina Barcelona. Temos também aí o beijo, o selinho, né? Que acho que eu achei demais, mas nada demais. Que foi da Jennifer Aniston e da Courtney Cox. Que foi não... dentro do seriado da Courtney Cox, que era o... Sobre, era tipo aquele Vida Alheia da Globo. Mas não foi no Cox. Não foi no Cox, foi na boa. Temos da Hilary Duff e da Jessica Swords, que eu não sei quem é, não sei que filme que é. Foi Hilary Duff que foi pega beijão da outra coisa esses dias, né? Quando ela aceitou, né, o pedido de casamento. É, digamos assim que ela aceitou o pedido de casamento de boca cheia, né? Ela foi testar o pino de segurança, cara. Temos aí também o beijo lésbico entre Eva Longoria e Terry Hatcher, que é do seriado lá, Desperate Housewives. Temos também aí, o que eu comentei até no cast passado, retrasado, o beijinho da Sandra Bullock e da Scarlett Johansson, que, cara, foi meio forçadinho, mas dá pra dar uns flapzinhos. E um outro beijo muito bonito também, que é o da Britney e da Madonna. Temos mais inúmeros beijos lésbicos, sabe? Dentro da história do Nerdrops, a gente tem alguns beijos lésbicos também, que a gente só não publica, mas tem. Mas é isso, esses são os 10, e lembrando que o primeiro aí é o da Selma Blair e da Sarah Michelle Gellar, que é dentro do Cruel Intentions, o original, tá? Não o outro que foi feito. Temos também aí a segunda notícia, porque essa pauta aqui do Momento Sofá é pra deixar a mão, cara, peluda e cascuda, tá ligado? Depois você vai poder pôr a mão embaixo de um trator que você nem vai sentir o trator passar por cima. E aproveitando aí que a gente tá nessa época de E3, temos as gostosas da E3, né? É, são mais de 100 flagras de beldade. Sabe qual é que é, né? Tipo, bando de nerd, um bando de gostoso, um bando de máquina digital. A galera tira, bate, se masturba e fica por isso mesmo. De todas essas fotos aqui, eu mais gostei foi da Chapeuzinho Vermelho. Ah, e pra aproveitar, né, já que eu falei aí da E3, por que não falar das peladas aí da Copa do Mundo, né? Pô, que relação, né? Cara, o momento só fala a relação é mulher, tetinhas, xoxotinhas. Essa é a relação do momento sofá e masturbação. Pra quem não soube, aí aconteceu uma pelada no futebol de areia, literalmente entre a Alemanha e a Austrália. Foram várias garotas com aquele body paint, sabe? Todas gostosas e todo mundo saiu ganhando. Tanto as garotas, quanto quem assistiu, quanto a areia da praia que foi pavimentada ali em volta, sabe? Com cola. Ficou parecendo Serol depois a porra da praia. Mas é isso, agora esse sim é o final do momento sofá dessa semana. Bom, e esse foi mais um Nerd Drops, o de número 49. Queremos agradecer a presença do nosso convidado Luiz Sus. Cara, eu vou até ajudar a editar essa semana, como assim? Bom, já que você vai ajudar a editar, nós vamos presenteá-lo com a oportunidade de escolher a música de encerramento para esse Nerd Drop. O quê? Eu? Sim. Qualquer música. Qualquer música. Cara, é só uma, né? Yeah, felizmente. Cara, Justin Bieber, Baby. Filha da puta. Eu gosto do moleque, eu gosto. Então é isso aí, depois desse pedido nojento, nós vamos ficando por aqui. E não esqueça de mandar e-mails para nerdrops@gmail.com ou nerdrops@nerdrops.com ou .com.br. Até a edição 50. Um beijo na bunda. Baby, baby, oh, like baby, baby. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, you know you love me, I know you care, just shout whenever, and I'll be there, you want my love, you want my heart, and we will never, ever, ever be apart, are we an item, girl quit playing, we're just friends, what are you saying? There's another look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time, and I was like, baby. There was nobody that compared to my baby, and nobody came between us, no could ever come above. She had me going crazy, oh, I was starstruck. She woke me up daily, don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying, baby, baby, baby, oh. Embora do bar lá, o cara virou pra mim e falou: seu louco, mano, você não vai no banheiro, não? É, mas também seu compartimento é maior, né, cara? Até o negócio virar xixi já foi. O Guizão, ele é um camelo, né? Com certeza, lá o meio da parada. O Guizão é um dromedário, né, cara? Só a corcova não tá nas costas, né? Pode ser um camelo, pode ser um camelo também, filho. A seta é grande. Vê se ronca pouco hoje, viu? Pô, já tenho uma música legal pra gente pôr no... Pô, aí do Polar que lança... Nossa, parece que ele tá gemendo, caralho. Eu não quero nem saber como você geme, viu, Polar? Cara, aquilo lá não é um ronco de gente normal. Parecia... Saca o que do chuchineiro das galáxias? É. Sabe quando as portas abrem lá, que elas gemem? É. Isso! O Susi parecia... O Susi parecia uma vuvuzela com desânimo, né? Vuvuzela de asmático, né?